começando mais um Goldcast. Goldcast do Pata Rachada. E hoje vamos falar sobre como o metalcore salvou a cena do metal. Não, brincadeira. Hoje a gente vai entrar num rolê, num papo um pouco mais sério aí, que foi uma pauta, que foi uma ideia dada pelo Denada. E a gente vai falar sobre... A ideia foi dada por mim, caralho. Eu tô... Eu não sei o que eu tô fazendo. Tô perdido. Tá, mas então fala aí o que é, porra. Deixa aí. Não, eu tô brincando. Podcast da vida real, vai lá. Na verdade, o João subverteu a minha ideia. Fala aí, João. Qual era a sua ideia antes? Só pra eu poder subverter aqui. De boa. A ideia minha era: a direita tem espaço no metal? Era essa a ideia. Essa ideia bosta foi sua? Tá, beleza. Então. Não, mas assim, cara... não era pra ser um debate, era pra meio que discutir a história e falar das origens históricas e como que a direita... Porque hoje em dia, né... Peraí, antes de você falar, vamos falar sobre o Ed Mota, né? O Ed Mota que tá fazendo 500 mil vídeos por semana aí, falando mal de todo mundo, bebendo vinho. E aí ele falou mal do Raulzito... Só falar uma coisa, eu tô feliz pra caralho com os vídeos do Ed Mota. Não, mas aí ele falou... É que tu adora doidinho de internet, né, Leonardo? Que o João é um doidinho de internet. Não, o João é o cara que gosta Eu sou doidinho de internet low profile. Não, vocês não estão ligados, cara. O João, ele é o cara que gosta de assistir o acidente de carro, cara. Ele gosta de ver a batida, bicho. Ele curte. Ele para cara, pra... Eu não sei se você tá ligado, nos Estados Unidos rolava um esquema que a galera pagava pra ver acidente de trem. Aí os caras pegavam uns vagão antigo e punha um pra bater de frente com o outro, assim, com uma galera parada no lugar onde que ia rolar o impacto. E certo dia, um dos vagão voou, matou metade da galera que tava lá e proibiu. Não, mas, ó... Pera. Posso falar só um negócio engraçado, Alex? Tem um episódio de Simpsons que eles vão ver a NASCAR e eles acham uma bosta, porque nesse dia não teve nenhum acidente. Não sei se vocês lembram disso. É engraçado pra porra. Mas isso é a vibe do americano, né? Americano que não tem porrada não vale, né, cara? Exato. Vai lá, Alex. Não, mas é que o Ed Mota, ele começou a lançar um papo de que, pô, essa galera do rock aí, tá? É tudo... Tudo direitista, misógino, o que mais que ele falou? E usador de escala pentatônica. Ele também é misógino, mas assim, ele tá errado, não tanto. Não. Tá errado por ser misógino? Tá. Não, caralho, Leonardo. Tá falando merda aí, cara. Tá confundindo misógino com misantropo, cara. Porra. Ele tá errado sobre chamar roqueiro de... Usador de escala. Ponto dele falar dos roqueiros, ele não errou quase nada. É verdade. Exato. É isso que eu tô falando. Infelizmente, temos que concordar, né, cara, com o Ed Mota. Que, de verdade, eu não sabia onde estava até tempos atrás. Pois, né? Eu até achei que ele tinha morrido já, na moral. Não, mas vamos combinar um negócio. O Ed Mota só tá surfando na onda que tá clara ali na cara dele. É isso. Não, esperto ele. Mas ó, eu no Twitter eu tô como defensor do Ed Mota. O Ed Mota nos últimos anos lançou uns álbuns da hora, cara. Não vou negar, não. Uns álbuns bons de hora. As músicas do Ed Mota são boas aqui. Pega aquele começo dele, que ele plagiava R&B, soul. Aí agora ele entrou numas vibes meio AOR, uns negócios com muito teclado, assim. Sim, pô, da hora pra caralho. Bom demais. Sim. E assim, gente, Raul Seixas, as músicas não são perfeitas, né, caralho? É bom, mas, porra, deixa alguém criticar os caras que você gosta, porra, caralho. A crítica que ele fez não é nem a música do cara, meu, era nível pessoal, era porque o cara trampava em gravadora, como se, tipo, sei lá, como se ele vendesse órgãos, tá ligado? Exato, essa parte foi meio bosta, caralho, mesmo, cara. Tipo, porra, papai... Mas o Ed Mota foi feito outro há 30 anos. Aí esse cara, tipo, abre os olhos agora, isso acha engraçado, sabe? Tipo, nossa, ele é preconceituoso, caralho. Aí morre, aí faz como é que fala? Post em homenagem. É igual o Arnaldo Jabor. Arnaldo Jabor foi preconceituoso, racista, metade das polêmicas dele durante anos. Aí sempre aparece um aqui ou outro pra lembrar disso. Aí quando morre, fala: nossa, puta pensador, sei lá o quê. Ah, vai. Ah, como cineasta, ele foi um cara muito importante. É o bom, né? Quando a pessoa morre, acaba os problemas, a gente descancela elas, ao menos se for o Yondu Dissection, né? Aí, tá, mas o que que tu queria falar do Ed Motta, Alex? Não, que ele começou a falar que roqueiro era tudo de direita, e aí a gente veio trazer essa pauta aí. Ah, aí, sim, tá. Tá bom, então a gente tá aqui. Antes de continuar a apresentação, caralho, só posso falar um negócio? Não, rápido, não pode. Vamos continuar. Fala. Não, pode. Tu pediu, perguntou, eu falei não. Porra. Não, porque o Alex mandou essa pergunta, e é óbvio que o debate. Não era uma pergunta, na verdade. Era qual é o espaço da direita do metal? Até porque, só pra vocês verem como o Denada presta atenção, esse era um papo que quem tava tendo com o Alex era eu, não era nem ele. Eu sei, calma. Mas o que eu ia falar é que, tipo, sacaneando o Alex, quando ele mandou essa pergunta, é tipo, cara, é óbvio que a direita tem espaço no metal. Porra. Óbvio. Não, mas caralho, não era se tem espaço, era qual é o espaço. Eu sei. É só pra avisar a galera que fica falando, mas o metal nasceu dos operários, sei lá o que. É, mas em nenhum momento a direita. Claro que vai pegar, cara. A gente vai falar disso hoje. O metal tem tanto espaço pra gente no metal, tem Sabaton aí, o Sabaton tem espaço no metal, mano, a direita não vai ter? Ah, foda-se, né, cara? Aquele maluco com aquela barba, aquele moicano tem espaço no metal, meus brothers. Pô, os caras que tem espaço no metal, você acha que a direita não vai ter? É, pois é. Queria mandar um abraço pro fã clube do Crash Diet também. Fica esse abraço aí. Então vamos lá, a gente tá aqui hoje com o João, que não cala a boca. Fala aí, João, dá um oi. Oi. Ah, aproveita e fala o negócio que tu queria falar já. Não, fala depois. Depois que apresentar, fala. Depois que apresentar, eu divulgo. É a primeira apresentação que não é uma apresentação de podcast. É, Lucas, Sr. Lucas Lima, vai lá, dá o teu oi. Eu só quero falar que o Stalin matou tão pouco, mas tão pouco, que a gente tá tendo que fazer essa pauta aqui devido a ele ter matado pouco. Boa, boa. E o Alex? Dá um oi, Alex. Olá. João, o que que tu queria falar lá, João? Fala aí. Vai, então vamos lá. A gente tá gravando hoje dia 4 de março, espero lançar em breve. Nesses últimos aqui dois... Aqui já é 5 de março. Tá bem, Alex, parabéns. Nesses últimos dois dias aí, nosso querido amigo, brother e membro do podcast, Pedro O Mineiro, nos surpreendeu ao lançar um coletivo junto com o cheio de brothers dele, coletivo mineiro. Dos que eu conheço que estão lá, são as meninas dos Garotos do Front. E o objetivo deles é movimentar a cena mineira e tentar fazer essa interseção, principalmente com as bandas mineiras de São Paulo, Sul, Nordeste... O underground que já está em contato há muito tempo nessa efervescência, lançando um novo coletivo, quem sabe a partir daí termos novos patamares para as bandas em geral. O coletivo se chama Off the Rail Productions. Vai estar linkado aí todos os links mais importantes. Eu acho que no momento é o Instagram, por favor, curtam. Se vocês tiverem, os ouvintes estiverem ouvindo alguma banda, alguma coisa, divulguem o coletivo e também vocês conseguem cadastrar a banda. Eu não sei se está no link do Instagram, vou até conferir aqui no Linktree deles. Não, tá aqui, ó. No Linktree deles vai estar também no post. Ou mesmo vocês procurando elas são muito mais famosas que a gente, o perfil do Garotas do Front, vocês vão ver lá. O formuláriozinho para você cadastrar as bandas, para elas poderem ter um controle e quem sabe aí a gente poder fazer um trabalho legal de shows, de juntar bandas de diferentes estilos ou de estilos parecidos para gravarem, tentar trazer, sempre lembrando que esses coletivos... Cara, para de ser prolixo, João. Quer fazer um trabalho legal, vai no terreiro, bicho. Segue o jogo, segue o Pedro lá e depois vocês veem o que rola. Vamos pra pauta. Tá bem, então. Chama a vinheta aí, alguém. Alguém chama a vinheta aí. Eu toca a vinheta! Pra gente começar o papo, meio que a gente já deu uma entendida no qual que é a conversa, vamos começar pelo começo, que foi do porquê que a gente chegou nessa pauta em si, né? Ah, bom. Quer que eu fale? Pode ser. Você foi a primeira lá, pauta. Fui. É que eu tava nervoso. Porque vocês estavam... Ah, é o João, né, cara? O João complica tudo, pô. Não, vocês estavam se organizando de gravar um top bateras. Eu, cara, pra melhor, quê? Melhor tema. Inclusive, eu vi esses dias no trabalho, não sei se eu comentei com vocês. Ah, não vai falar mal, não. Ficou divertido. Cara. Não, eu fui demitido, e aí eu tô me recusando a trabalhar, porque eu ainda tenho o meu aviso prévio, e aí eu fico matando tempo fingindo que eu tô trabalhando, aí eu fiquei ouvindo o podcast... E um monte de informação errônea lá, ou pelo menos dada de forma mal feita. Falaram do Gene Hoglan e esqueceram de citar simplesmente a banda principal dele, que é o Dark Angel. E eu acho que foi o Arthur também que falou que o Uli é o batera principal do Halloween, responsável por criar a batida do Power Metal. Não foi, foi o Ingo. Quando a gente pensa em batera do Halloween, a gente pensa... do The Keeper of the Seven Keys. Pô, quem fez não, aquilo foi o Ingo. Erro crasso. Eu vou defender o Matuzinho aqui. Ele não falou que criou. Não, ele falou que... Mas que é melhor. Ele falou que quando a gente pensa em batida de Power Metal, a gente pensa no Uli Kush. Não é, a gente pensa Nossa, no Ingo. Desculpa. Se eu tivesse nesse podcast, não seria nem o Ingo, nem o Uli. Ia ser o Jörg Michael. Também. Também. Ele, não, mas... mas é que, cara, o Halloween é mais importante, né? Que o Jorg tocou em tudo. E também, agora se eu defendo o Matuda se ele falou que o Uli Kush é o melhor batera do Halloween. Aí eu tô com ele. Foi o que ele disse. Não, e nesse ponto eu concordo também. Nesse ponto eu concordo também. Mas o Jörg Michael, ele tocou no Running Wild, ele gravou até Stratovarius, ele tocou, né? Mas enfim. Não vou matar a falta, não. Mas o lance é assim, cara, vocês ficam gravando umas pautas nada a ver. Por que que a gente, sei lá, grava um podcast a cada 3 meses? Vai ficar fazendo umas pautas de top batera? Vão tomar no cu, não vou participar. Tanto é a porra da pauta fria. Dentro dos bastidores, vocês não imaginam o drama que o Alex faz quando ele não gosta da pauta, né? Tipo, eu gosto da pauta, faz... não gosto, beleza. Mas assim, vai ganhar um Kikito, vai ganhar um Kikito. Mas assim, me chamar. O Vini faz drama também. Tá falando que não faz drama, mas faz drama também. Eu sou falei gravado aqui. Eu sou um cara que ouvi um podcast bem. Conjectura sua opinião. O negócio é conjecturar sobre o cara, a questão é a seguinte: se eu ouço podcast, eu quero no mínimo sair desse podcast com mais informação do que eu tinha quando eu entrei. Se for pra ficar ouvindo opinião, eu fico conversando com vocês no Discord, converso no WhatsApp, vou pro bar, saca? Opinião de amigo é opinião de amigo. Eu não quero conversa podcast, isso aí quem fez aí foi o maluco lá do Flow lá e a gente já sabe como terminou. Podcast é pra você ouvir, entender mais, pensar sobre o assunto, conhecer coisas novas e descobrir. Quem não tem essa visão, vai tomar no cu. O Alex não é da geração MDM. Obrigado, Lucas. Obrigado, Lucas. Então, o Alex, por não ser da geração MDM, querendo ou não, 90% desse podcast é da geração MDM e tá acostumado com papo de bar onde nada leva coisa nenhuma. A gente sai normalmente com informação e sai com menos informação do que entrou. Então. A gente sai com informação errada. pra isso já existe mas o resto da internet. Mas antes, pouca informação do que informação errada. Exato. Mas aí eu vou. É a nossa filosofia, né? A gente grava de vez em nunca, mas pelo menos a gente não fala tanta bosta que nem tem uma galera aí que grava direto. Exato. A gente estuda bem. A gente estuda bem, mas, se informa. A gente teve que chapurdar. Pra fazer essa pauta, gente, os ouvintes não têm noção o tanto de merda que a gente teve que chapurdar. Algumas merdas eu já tava familiarizado, mas outras não. Então. Eu li duas teses de mestrado. Quer dizer, mestrado no Brasil chama de dissertação, né? Que aqui é o oposto. Aqui é dissertação e tese é mestrado. Caralho, dissertação. Duas... Qualquer curso eles falam dissertação. Não, mas aqui no Brasil ninguém fala tese de mestrado. É doutorado no Brasil. E aqui é master thesis. É? Mas é errado. Sei. É dissertação de mestrado e tese de doutorado. Eu não sabia dessa. E aqui é o termo científico correto. Aqui é o oposto. Master Thesis e PhD Dissertation. Então, enfim. Que seja, eu li dois mestrados e mais um artigo sobre o negócio. E, cara, os malucos que escreveram isso é porque, assim, a banca. Se eu fosse professor lá, eu ia tirar pontos do cara, ia mandar corrigir. Eu também ia tirar ponto também. Se eu fosse o peer reviewer desse artigo, ele não tinha passado não, bicho. Um monte de informação errada. Só passou porque possivelmente toda a banca não manjava de metal, porque se manjasse, tinha reprovado. Mas aí que tá, tem alguns pontos, eu só queria reforçar aqui, tipo, cara... Não é defender dos dois lados aqui, tanto da pauta fria quanto dessa e pauta. E do nazismo, vai lá, defende o nazismo e. Porra, sua cara aquela. Cara, João Ayub, também conhecido como. Fala uma marca de bike aí diferente. Caloi. Caloi. Não, é porque, bicho, quando a gente pega uma pauta dessa. Depende de um tempo. Então, tipo, eu tirei aí as últimas duas semanas, eu larguei a minha profissão em geral, fazia as coisas que eu já sabia. Não me aprofundei em porra nenhuma e fiquei lendo essas paradas, tá ligado? Que assim, já sabia alguma coisa ou outra, menos que vocês. Inclusive, quando vocês questionam aí o peer review, eu sou da área de biológicas, igual. Ou da saúde, igual o Vini, né? Momento vocês, carteiraço. Vocês dois são de humanas. É muito difícil ler um trabalho de humanas, bro. Assim, não é, cara. Assim. Eu não sei. Cara, não. É que assim. Depende. Pra quem não é iniciado, é difícil mesmo. É difícil. Porque no caso tem. Eu acho que até o. Como pra gente ler o lance de biológicas. Sim. É porque a estrutura. A única diferença é que. Acho até que foi comentado, inclusive, isso lá no grupo. Um embasamento. Acho que foi até o Lucas que falou, cara. Casamento bom no de humanas, você consegue fazer qualquer coisa, qualquer assunto. Sim, saca? Exato. É igual eu citei lá, o cara que fez análise de RH em cima dos 5 cavaleiros de bronze. Tipo, porra. Dá pra fazer. O problema é que não é, tipo, qualquer coisa que você fazer, por mais simples possível, em biológicas ou de saúde, cara, já tem uma relevância. Agora você vai falar, qual é a sua tese? Você chega, sei lá, pra uma vaga de emprego. Eu sou mestrado, minha tese foi sobre Cavaleiro do Zodíaco. Os caras vão rir da sua cara aqui no Brasil. Isso sobre relevância na biológica e saúde é uma grande falácia que pessoas usam pra se sentir... né? Exato, as pessoas usam pra se sentir superiores, mas elas estão erradas. A questão é, pô, no Brasil fica com esse papo de ineditismo, só que no ineditismo vive a irrelevância também, né? Sim, com certeza. Não, mas aí que tá, aí vem uma dúvida que eu venho falar pra vocês, tipo, eu não tenho tanto contato com essa cena, tipo, nos pormenores dessa cena do Black Metal, ali da segunda geração, e tipo, o peer review disso, cara, não vai ser alguém que é da cena, ele vai ver outros pontos do trabalho, tá ligado? Claro, claro. Isso é muito doido, brother. Então, tipo, caralho, sabe, tipo... Não vai ter lá na revista o revisor especialista em antropologia do heavy metal, sabe? Sei lá, qualquer porra assim. tá ligado? Tem uma galera, é, tem mesmo uma porque existe colei. Muita informação errada, mesmo por quem se propõe a fazer esse trabalho. Você vai ver lá o Metal, a Headbanger's Journey lá do Sam Dunn. Você vê, nossa, que na hora senhora, que ele chega no metal extremo, é um negócio que fica meio que deixa a desejar, saca? Ele mistura o que é gótico, né? Mistura a história do black metal com o death metal. É um negócio, enfim. Eu continuo achando ótimo o documentário. Não, ótimo, é divertido. E ele manja muito de heavy metal tradicional e thrash, que são os mainstream da coisa. Isso ninguém questiona. É. Tanto que quem acompanha mesmo, vai ver lá o Banger TV, porra, você quer falar de metal extremo, você vai falar com aquele Blaine Smith, cara. Ele manja. Ele é aquela mina lá, como é que chama? É a Sarah. É dos Doom e dos metal espadinha. Né, os metal espadinha de verdade. Pô, seria um bro. Assim, são jeito, ele fez certinho. Só que ele disse que o Banger's Journey não tem essa curadoria toda. Exato, né? Exato. O Banger pegou uns caras que manjam mais. Manjam mesmo. E cara, e isso, como uma introdução, é importante falar. Quando a gente vai falar de black metal, junto com pautas de extrema direita e fascismo, o que eu mais vi aqui, e foi uma coisa que eu aprendi, né? Eu tenho muita dificuldade de assimilar isso. Há um tempo atrás, no podcast do Vira Casacos, eu não lembro qual era o podcast, mas é muito mais famoso que a gente, então os ouvintes aí vocês vão saber. E muito melhor. Muito melhor, com certeza. E eu não lembro nem se foi o Carapanã, eu acho que foi o convidado. O trabalho na extrema-direita e consequentemente no black metal, a gente pode depois conceituar isso melhor, é ser muito incoerente. O trabalho deles em ser incoerente ajuda eles. Então, tipo, isso só torna o estudo 3 mil vezes mais difícil, brother. Tipo, claro, sem dúvida. É doido demais, doido demais. Cara, mas eu queria só começar pelo começo aqui. Entrando dentro do tema, assim, né? Eu sempre tenho essa mania de querer fazer isso, de dar uma geral, mas vamos só estabelecer alguns critérios. E o critério básico que tem que partir essa discussão, e qualquer pessoa que discordar disso já pode parar de ouvir agora, porque a pessoa ou não entendeu nada, ou ela é mau caráter. Que é o seguinte: Burzum não é uma banda nazista, nunca foi uma banda nazista, e enquanto não voltar, nunca será uma banda nazista. Quem discordar disso, já pode parar de ouvir. A gente partindo do princípio até de umas teses aqui, tem uma das teses que fala exatamente isso. Né? Não, fala que o Varg, desde o princípio, era um nazi e tudo mais. Não, tem uma parte, até selecionei no texto, que ele mesmo fala que ele é a favor de qualquer ditadura. Ele citou a Hitler, ele citou Stalin, ele citou a do Ceausescu da Romênia. Ele citou essas três para falar que ele era a favor de ditaduras, não que ele era a favor só do nazismo, sabe? Então, era aquele negócio, igual eu vejo gente, o que eu falo... Mas a questão não é nem essa, Lucas. Não, mas eu falo assim, da emoção das pessoas, de, por exemplo, passar um pano pro Euronymous, porque o Euronymous era supostamente stalinista, e a renegar o que o Varg fez pro black metal, sabe? Eu acho meio foda isso aí. Não, os dois é a mesma moeda, é a mesma coisa. Cara, a questão é essa. A questão que eu queria entrar não era nem essa. A questão é: foda-se o que o Varg fez ou deixou de fazer enquanto pessoa Varg. O Burzum enquanto banda é outra história, saca? Aí podemos falar, mas o Burzum pode ser uma banda de direita? Aí eu concordo. Direita no sentido mais abrangente da coisa, se você for ver os conceitos do filósofo, a arte lá daquele pintor norueguês, que é o cara que fez a capa tanto do Hevesetaros quanto do Filósofen, você vai falar, isso tem uma aproximação com uma direita histórica? Tem, não vou renegar isso. Mas falar, o Burzum, uma banda que fomenta a extrema-direita, cara, isso aí é papinho pra boi dormir. É coisa de quem nunca pegou pra ler as letras, que é puta letra de RPGista, jogador de D&D e leitor de Senhor dos Anéis. E deslumbrado com, sei lá, com o mundo mítico. Gente, é letra de moleque. Esses caras, eu fico feliz. É letra de moleque, até hoje, tinha... O problema é os caras terem 40 anos e fazer letra de moleque, né? Isso eu acho foda. Mas ali, porra, é igual pegam os caras do Imperor. Sei, a gente vai ficar, tudo bem, não vai ficar passando pano, mas pô, o menino Neymar até hoje, com 30 anos, é menino Neymar, porque esses caras com 17 não é menino, né? É. Não. Mas tem vários pontos que dá pra conversar aí. Vou tentar. Assim, Burzum... não, quando eu falo do Burzum, eu não tô falando do Varg. Varg é uma pessoa que tem visões extremamente racistas, ou racialistas, como sei lá, os revisionistas poderiam vir dizer, que é um cara que, sei lá, preza por uma soberania europeia, um classicismo branco, detrimento a outras culturas. É, mas ao mesmo tempo é uma coisa meio velada, assim, né? Porque ele é um cara que, tipo, ele fica... Aí eu discordo de você, cara. Não é, você não vai discordar se você for ler o que ele fala. Mas 2014, ele tava lá envolvido com atentado na França. Ah, mas aí que tá, o papo dele é Europa para europeus. Eu não sou contra o africano, eu sou contra o africano vir ao meu continente. Só que aí o cara não pensa pelo lado histórico que o africano só tá no continente dele porque o filho da puta que saiu do continente dele foi entrar no africano, saca? Sim, mas esse é um papo básico de... Básico. Cara, tem tanta coisa que dá pra discutir aí. A primeira, tipo, esse é o papo básico de qualquer tia europeia e é o que tá acontecendo agora na Ucrânia, por exemplo. Essa claro, de... Varg Vikernes é uma tia europeia. Todo mundo concorda agora, né? Tem esse ponto, tem um ponto que o Varg, ele é um cara que sabe trabalhar muito bem com a atenção na internet, ele sabe fazer isso, e ele faz muito bem, ele sabe fazer muito bem com o ódio das pessoas, porque ele é um maluco que, assim, ele não lança mais nada relevante, ele parou de tocar metal, inclusive as declarações dele de parar de tocar metal, que seria o grande marco da vida dele, né? É pelas origens negras do metal, ou seja, nesse ponto ele nem renega as origens do metal, né? Ele fala mesmo que a origem do metal que vem do rock, o metal vem do rock, são negros, então não faz sentido, foge das concepções dele e tal. E só que eu não acho ele uma pessoa assim. Eu sei que não foi a palavra que você falou, Alex, mas tipo, inócua. Eu nunca disse que ele é um cara inofensivo, pelo contrário. Eu acho que ele é um cara extremamente perigoso nesse sentido, justamente por ele ser carismático. Mas saca? Não só em discursos, tá? Não só em discursos. No que ele representa e na quantidade de pessoas que são seduzidas a, sei lá, ir pro lado completamente equivocado da coisa... Justamente porque o cara é um babaca. Que não são pessoas que vão ouvir o Burzum entender toda a importância que o cara teve com o black metal e se atentar à questão estética e musical. Não é, sabe? As pessoas vão pro lado que não tem que ir. Tipo, é a mesma coisa o cara ouvir a sua banda e aí do nada o cara fala, porra, já decidi o que eu vou fazer na vida, vou ser veterinário, saca? Isso não faz sentido. Por que, que você vai ouvir o Burzum falar, porra, vou ser nazi porque o cara é nazi? Não, porra, isso é coisa de imbecil. Coisa de imbecil. Não, na verdade, eu acho... É maniqueísta, né? Que ou é um ou é outro. Se não é o que eu concordo, então não presta. Eu acho que o trabalho do Varg é... Ele parece com o Olavo, hein? Você passa o Olavete. Ele parece muito com o Olavo nessa parte. Porque é mais o discurso dele que é vendido assim, né? Do que a própria música. A música dele, ela tá travada numa... nostalgia que, beleza, eu não gosto, mas é uma nostalgia importante, que é influenciado por um monte de gente, inclusive um dos trabalhos, eu não lembro qual, tem declarações da banda que eu não conheço, mas eles se declaram de esquerda, mesmo não tendo essa pauta nas letras, é o Wolves in the Throne, que é uma banda americana, e eles falam, cara, o Burzum é uma das nossas maiores influências. Tipo, claro, não tem como. O cara você tem black fala a mesma coisa. Se você tem uma banda de black metal, não tem como. Assim, eventualmente tem, mas é raro. Se você tem uma banda de black metal de segunda geração, você não ter alguma influência de Burzum. É quase impossível. Eu acho muito difícil. Eu discordo em um ponto disso só. Por quê? Me conta. quero saber. Porque eu acho que é a banda mais importante dessa segunda geração, e eu acho que uma banda que vale um podcast só pra ela é o Mayhem. E assim, eu acho que é impossível você criar black metal sem influência do Mayhem. O Blues 1, eu acho que, querendo ou não, você consegue. Cara, eu vou falar o seguinte: a questão é que o Mayhem, ele é uma banda que começou ainda como a primeira onda do black metal. O primeiro EP do Mayhem e o primeiro disco 87, ao vivo ainda, né, são o First Wave of Black Metal. Você acha que são mesmo? Acho não, tenho certeza. Isso eu também concordo. É que eu acho que foge um pouco ainda do Hellheim, essas coisas, que seria a coisa mais legal. Eu acho que não foge. Você acha que não foge? Não, eu acho total Sarcófago, eu acho total Beherit, eu acho total todas aquelas coisas que estavam surgindo ali naquele momento. Eu acho que da First Wave a coisa que mais chega na Second Wave é o Hellheim e o Sarcófago, pra mim. Não, da First Wave a coisa que mais chega na Second Wave é o Master Summer. Ah, eu não conheço. É. O Ritual do Master Summer, eu acho que é a ponte, assim. Eu acho que é o primeiro disco da segunda e último disco da primeira ao mesmo tempo, assim. É que a gente tende a associar a segunda com a Blazing the Northern Sky, que é o primeiro disco do black metal norueguês enquanto disco, né? A gente tinha ali as demos. Um pouco melhor bem produzido, né? É, não, é porque saiu como um disco, né? E teve o negócio da P Civil e tal por trás, mas o primeiro lançamento do black metal da segunda era, que não foi nenhum lançamento, né? Foi uma demo de circulação interna. É a demo Grimmirk do Thorns. Essa é a demo que definiu o que é o black metal da geração. Que é uma demo instrumental que não tem bateria, é só uma guitarra e um baixo. Que é o Snorre fazendo um monte de riff e outro cara lá tocando baixo. E é isso aí. Saca? E eles ficavam mostrando a demo pros amigos. Já falaram no cara e tudo mais, então seria o Varg o primeiro, assim, em termos de ideologia, falar essas maneiras ali? Ou tinha alguém antes dele? Quem seria, então? Cara, pra mim é o Varg. Eu acho que no Varg imputaram ele como líder de uma ideologia, e o que o Varg fez? O que bons marqueteiros fazem. Ele viu que aquilo podia ser positivo pra ele em algum aspecto e puxou aquilo pra ele. E ele agora fala que ele é o primeiro disso aí. Mas eu não acho, é o que a gente falou no começo. Você pegar o Burzum na lei fria mesmo, não é, cara. Não é. As letras não contexto, mas aí, cara. Mas aí eu fugiria disso. Eu tô falando o Varg como entidade no black metal. Porque o Varg tinha uma importância ali, depois de um tempo e tal, tudo bem que não no iniciozinho, mas tinha uma importância ali no Inner Circle, que é o que estimulou tantas as outras, que tá até escrito aqui na pauta, eu esqueci o tempo, ou sei lá o que, que veio da Polônia, outras organizações de bandas de black metal ali pela Europa nessa época. E pra mim o Varg é o primeiro que tem essa ideologia mais forte assim, no início. Cara, assim, ó, como provavelmente o que menos manja aqui, que é mais ou menos isso que acontece, e talvez eu sendo mais ou menos do mesmo nível de manjar que o João, eu acredito que não é que o Varg seja o primeiro, João. Talvez o Varg seja o cara que ficou mais famoso, que ele ganhou, né, depois daquela merda tudo que aconteceu, o cara ganhou fama mundial, até em função. Cara, a questão é a seguinte, o Varg, ele ganhou o título em retrospectiva, sabe? Porque ele não é um cara que encabeçou um movimento ou qualquer coisa do tipo. O Varg, ele estava incluso naquele movimento black metal norueguês como um todo. E, obviamente, era um negócio muito sincretista, assim, sabe? Misturava paganismo, misturava satanismo, misturava extremismo político, seja ele qual fosse, sabe? Sim. E é o lance do Eurônidos. O lance do Eurônidos não era o comunismo, era o stalinismo e Não, cara, ele, não, mas aí é outra história. Se você ouvir... Quem sabe que stalinista é chato pra caralho, que os trotskistas são os legais do rolê. Não, mas você sabe que a diferença entre o trotskista e um tijolo é que se você pressionar os dois contra a parede, tem chance do tijolo não rachar, né? É, isso é verdade. E... Não, não vou entrar no mérito, mas que stalinista é chato pra caralho, velho. Não, é chato mesmo, é chato mesmo. Mas, cara, se você ouviu o podcast lá do Thomas Erickson, que é o cara do Mork, que ele fez com o Billy Messiah, que o primeiro vocal do Mayhem, ele fala, meu, eu e o Euronymous, o que a gente fazia da vida era em manifestação anti-imperialismo, manifestação, enfim, todas as pautas anarco-comunistas eram o que eles faziam, saca? E o Billy até fala, cara, eu fico meio puto que hoje em dia o black metal tem essa cara direitista, porque se a gente for parar pra pensar no começo, o que que era o black metal? Ah, vamos sintetizar o que era o black metal. Tava eu e o Euronymous lá dando as caras, tipo, ah, estamos criando um novo estilo de música. E onde isso tava sendo? Numa parada a favor do desarmamento, a favor do fim da Guerra Fria e coisas do tipo. Então é um bagulho que é uma história que se confunde, saca? Então, mas aí que tá a incongruência do negócio. Porque talvez essa percepção do que é o black metal pra ele é uma percepção que eu gostaria de abraçar mais, mas eu não acho que seja certo, Alex. Cara, porque o black metal, isso tem vários trabalhos, até escrevi aqui. Que ele mesmo se definiu como o último patamar da transgressão, alienação e provocação do que seria, talvez, dos dois lados, mas a cultura ocidental. Não, mas aí eu concordo. Isso aí eu concordo. E tipo assim, não, cara, pautas de bem-estar social, que era o que vem com boa parte do comunismo, não combina. Ou cara, a esquerda, em geral, não combina. Mas você tem que entender o seguinte, isso é uma imagem que a gente tem do comunismo hoje. Naquele tempo era tempo de Guerra Fria, saca? As pessoas pensavam tanto do lado ocidental quanto do lado oriental como potências militares, potências bélicas, que o reflexo disso você tá vendo hoje, saca? Tipo, o ideal que as pessoas tinham não era tipo, ideologia, as pessoas vamos todo mundo aqui viver em paz e todo mundo ter o seu trabalho, ter o seu dinheiro, citando o Petkovic na Ana Maria Braga. Não era assim, cara. A visão que se tinha era, cara, os comunistas, eles estão de um outro lado do muro e a partir do momento que alguém decidir apertar um botão, o mundo vai acabar. Essa era a visão. E, cara, eu falo disso, porque eu ainda lembro disso quando eu era criança, em resquícios mínimos, assim. Que eu nasci nos Estados Unidos, aí quando eu tinha, sei lá, 5 anos de idade, 4 anos de idade, já era um negócio meio perene pra quem era criança, pra quem tinha nascido, que existia um lugar no mundo que se alguma coisa acontecesse, alguém apertaria um botão e todo mundo morreria. Tanto é que eu lembro, cara, uma das memórias mais vívidas da minha infância era tipo a retrospectiva da queda da União Soviética, no Natal, né, que anunciaram a queda da União Soviética, e aí passaram uma retrospectiva, tá ligado? E o sentimento geral na escola, coisas do tipo, era que o mundo não ia mais acabar. Então, se a gente falar de comunismo, ninguém tava pensando em pauta social, nem no metal e nem fora dela. O que se pensava em relação a isso era o seguinte, cara, é a mesma coisa que tá pensando agora, sabe? Fim da guerra. Não podemos ter guerra. Não podemos deixar a nuclearização e a ogiva nuclear explodir, senão vai todo mundo morrer. Que é o medo que as pessoas agora estão tendo real aqui na Europa. Sim, sim, sim. Não, eu concordo com você, mas, por exemplo, assim, pensando assim que eu fiz uma pesquisa de uma semana e meia, mas tem relatos, por exemplo, da namorada do Euronymous, que na verdade era uma pessoa bem ativa no partido, que eu acho que seria um partido comunista da Noruega, e aí eu não tenho certeza se é da Noruega ou de algum país ali mais próximo. E assim, eu imagino que nessa parte o Euronymous tinha um contato com as pautas em geral, você entende? Cara, o Euronymous era tipo o maluco de DCE, sabe? Esses malucos doidos de DC da escola. Esse é o Euronymous. Não é um cara que. O Euronymous, se ele estivesse no Brasil, ele ia estar colando com o PCO, certeza. O PSTU. PSTU. Que é uma galera que tá vivendo a Guerra Fria hoje em dia. É, uma galera que tá na Guerra Fria até hoje. Mas, e outro ponto, agora vou fugir um pouco da pauta, mas só pra defender aqui meu ídolo Petkovic, ele foi um dos poucos caras que viveu Um local, querendo ou não, tranquilo disso. Então ele pegou a parte boa desse regime. Ele pegou realmente as partes com as pautas sociais, né? Então, mas não podemos esquecer que o maior banho de sangue do mundo foi o final da Iugoslávia, né? Mas ele não tava lá, né? Por exemplo, se ele fosse ucraniano ou finlandês, ele não falaria isso. Não falaria isso. Ele falaria do imperialismo soviético, que é o termo louco, né? Exato. E outra, é a mesma coisa que a gente pega, assim, muita gente, a gente até fazendo um link com o que a gente tá falando, muita gente pega, por exemplo, o Nergal do Behemoth, ele é anticomunista, claro que ele é anticomunista. Ele é polonês, cara. Bicho, o país que mais se fudeu. Mas aí eu tenho um ponto também, até uma questão pra conversar com os acadêmicos aqui. Isso tem um ponto em vários artigos, e é muito doido, porque se eu não me engano, o povo polonês e outros locais, não sei se ucraniano, até coloquei na pauta com uma pergunta, eles são considerados eslavos. Sim. E esses loucos, eles fazem, novamente, eles usam a incoerência ao favor deles, mas tipo, eles fazem tipo uma dialética psicodélica lá ao Lago de Carvalho, que Satanás esteja com ele, pra falar que não, eles são arianos e tal. E, cara, uma coisa... Cara, não são. A Polônia se fudeu, beleza. Sim. Mas, tipo, Polônia, Ucrânia, ela também se fudeu em níveis astronômicos com o nazismo, sabe? Tipo, sim, total. E nos artigos está descrito, assim, que por algum motivo, inclusive se a gente vê até agora com esses conflitos acontecendo... vou até dar a dica, o Petit Jornal conversa muito sobre isso. Bom, a dica. A retórica nesses dois países, agora mais na Ucrânia, mas nesses dois países é tipo, tem um apagamento do terror nazista nesses países. Tipo, é muito doido. Sim, cara. Mas isso aí é um resultado desse sentimento anticomunista que existe até hoje, que a galera investe grana nisso, cara. E, cara, não ouvindo Estados Unidos também. Exato. A culpa dos Estados Unidos. Tem uma pesquisa que sempre publicam, que fizeram a pergunta quem ganhou a guerra, vamos colocar entre aspas, a Segunda Guerra Mundial. Foi feita a pergunta em 1950, deu tipo 90% União Soviética, 10% dos Estados Unidos. Fizeram a mesma pergunta no final dos anos 90, deu que os Estados Unidos ganhou, sabe? É aquela construção de imagem que foi feita e e esses povos eslávicos acabaram pegando isso pra eles porque eles tiveram uma experiência de comunismo que não foi boa. E sim, claro que eles vão pegar aquilo ali, eles vão deturpar totalmente pra tentar voltar num passado glorioso deles. O passado glorioso deles foi quando? Não dá pra saber, né, cara? Eu acho que nem eles sabem. Se for voltar, vai voltar, nem existiu. Nem existiu. Nem existiu. É o conceito do passado glorioso dos integralistas do Brasil. Exato. Mas, cara, essa é uma questão que ela é histórica em praticamente tudo, assim. Inclusive, para pensar na arte, quando que uma arte se moderniza? Quando ela rejeita automaticamente o que foi feito anteriormente e começa a vangloriar o que é ser anteriormente viu. Ou seja, não vamos gostar do romântico, vamos gostar do realismo. Ah, mas o realismo vai olhar novamente pro classicismo que o romântico viu, saca? É um lance que fica pulando um, né? Acho que esse fleite dos países eslavos o nacional-socialismo E em geral, ele vem muito por conta de uma rejeição ao nazismo, uma rejeição ao comunismo e uma ideia de que o comunismo meio que destruiu o estado natural das coisas como era antes. que é um passado idílico que a rigor nunca existiu. Não, e até só pegando um ponto ali que o Danada tava falando, e aí já aproveito para perguntar se o Alex já teve alguma experiência em relação a isso, ou se ele conhece alguma galera que curte esse rolê. Tem uma expressão em alemão que não é só uma expressão, mas é um movimento que é a galera do Ostalgie, que é tipo aquela nostalgia da época da DDR. Então, sim. Galera que tem camiseta da DDR pra andar na rua, saca? Tem memorabilia em casa. Explica o que é. Coisa da época da Guerra Fria, tá ligado? Da Alemanha comunista, e o caralho é quatro. Então você já viu uma abordagem diferente também, né? De como lidar com essa, DDR, com essa situação que nesse. É. Oi? DDR que no Brasil se chama DRA. Deutsche DRA. Demokratische Republik. Democracia. E definitivamente você vê que esse rolê não ia acontecer nesses países, saca? Porque, tipo, cara, não. Lá, tanto em função disso que o Lucas tava falando, né? Sei lá, Hollywood não colabora muito também. Pô, o cara vai ver que, pô, comunismo pro cara é pior do que morrer, né? Mas, cara, eu vou te falar a real. A questão é a seguinte: a gente para e pensa, fala, cara, nossa, inaceitável que pessoas eslavas tenham de alguma forma simpatia pelo nacionalsocialismo. E você falou desse lance, dessa nostalgia da Alemanha Oriental. Cara, isso ocorre muito mais na Alemanha Ocidental do que necessariamente na Alemanha Oriental. Na Alemanha Oriental, todo mundo é extremamente conservador e é onde você vai ter mais, o maior índice de neonazistas. É inacreditável. E, cara, aí a gente tá falando sobre o lance do eslavo ter simpatia com o nacionalsocialismo. É a mesma coisa na Alemanha, bicho. Naquela época, na Alemanha, existia muita gente, tanto antes de 1933 quanto depois de 1945, que tem simpatia pela União Soviética, sabe? É uma via de mão dupla. É que se demonizou tanto o lado perdedor da guerra, e essa discussão a gente já teve aqui nesse podcast. Eu nem lembro qual que é o tema, primeira vez que eu fui convidado aqui, que aí vocês perguntaram qual que era o lance da perspectiva de quem morava aqui, né? Falei, cara, é aquele lance, né? Todo mundo sabe, pô, perdeu a guerra e meio que ficou assim, e é um assunto que não se fala muito, e que você tem que extrair a fórceps das gerações mais antigas, né? Tipo, essa vergonha histórica de ter participado do maior massacre. Alex vai mandar um monarca, hein? Ó, cuidado, hein? Não falei nada disso. Não, nada disso. E, cara, assim, o lance que o monarca falou foi a coisa mais imbecil do mundo, né? Mas isso é só um reflexo do que ele falou. Só que, cara, depois de ver, muitas vezes eu até entendi o que ele quis dizer de uma maneira diferente. Se ele tivesse usado a palavra fascismo no lugar de nazismo, vamos ter um partido fascista aqui, eu acho que as pessoas não ficariam tão abismadas, não. E isso por que que é? Porque se esvaziou pra caralho o sentido histórico das coisas. Sim. Todo mundo fica falando, o Bolsonaro é fascista, você é fascista, e as pessoas não pensam. Isso não tá criticando quem tá no poder, isso tá esvaziando o passado histórico absurdo. Ele falou coisas claramente racistas antes. Tipo, não, é isso que eu ia falar. Eu vou além. Se ele tivesse falado de um partido racista, não ia ter essa comoção toda que teve. Não teve. A gente pode discutir a influência dos judeus e tudo mais? Pode, claro que pode, né? Que isso exerce força. Claro. Só que é o contexto. O nazismo ainda é aquele tema tabu pra caralho que não pode ser falado. E eu acho que, até voltando pra nossa pauta, falando ainda mesmo. Por isso que aglutina tanta gente, por isso que junta tanta gente. Que é algo meio proibido. Tem esse ar proibido, né, da coisa. E o ar proibido chama a gente. É sedutor pra quem tem, quem quer se rebelar. Não, pra quem não tem nada. E normalmente você vai ver os caras, assim, são caras que tem. Os caras não conseguem se relacionar com nenhuma pessoa. Aí entra naquele grupinho ali de pessoas que já é de um tema excluído. RPG há 30 anos atrás. Era a mesma coisa, pô. Exato. Claro, não, e aí você pega a retórica do black metal, que é um bagulho, somos uma elite para poucos, meio que um negócio meio sectário. É uma elite, porra. Que É, cara, isso fica mais sedutor ainda pra essa molecada. O cara fica se sentindo especial por ser, sei lá, simplesmente nascido na Europa, saca? Aí não importa se o cara é eslavo, se o cara é da puta que pariu, do sul da Europa, do Mediterrâneo. Eu tenho um ponto pra acrescentar de experiência própria em Vassouras, quando eu era adolescente, porque eu sempre falo isso, eu já devo estar chato, já. Mas tipo, eu conheci esse início neoliberal na cabeça de amigos meus, assim, quando a gente tinha 12 anos, tá ligado? 12, 13 anos. E tipo, ah, um livro do Olavo, curso do Olavo, um negócio assim. E cara, esse papo, sabe o papo neoliberal louco, que os caras começam a ficar loucos? Que a gente coloca a culpa tanto no monarca como naquele Joel doente mental que queria vender órgãos. Lembra dessa porra? Ah, sim. Uhum. Tipo, esse papo já existe há anos. E tipo, uma coisa que eu não consigo entender, mas eu vejo e eu, às vezes eu fico pensando se eu tô paranoico ou não, mas eu acho que não. Mas é tipo, o Dog Whistle, que eu não consigo traduzir tão bem como o nosso... Apito de cachorro. Apito de cachorro. Apito de cachorro. Explica rapidinho o que é aí, galera. É quando você quando você faz uma referência obscura que só um determinado grupo vai entender. Exato. Tipo, que nem, você tomar um copo de leite numa live, por exemplo. Exato. Só tô tomando um copo de leite numa live aqui, mas na verdade o copo de leite quer dizer white power, white supremacy. Fazer o símbolo só, lá do a, OK, a cultura brasileira. Queira será, não será nada, sabe? É, isso aí não foi Dog Whistle, não. Isso aí ele colocou no trombone. É, mas foi. Mas isso no Brasil é um bagulho meio fora de contexto, porque 90% das pessoas não tem essa educação. O que você falou ao ouvido de qualquer brasileiro médio é loucura. A cultura brasileira é uma merda. A cultura brasileira é Anitta. É isso. É, síndrome de vira-lata. Eu não me proponho a atribuir juízo de valor, não. O Lucas não tá falando que é uma merda. O Lucas tá parafraseando. É uma cultura de nicho. Que acha que é culto, tal qual. Porque funk, funk é coisa de marginal. Exato. Esse pensamento dessa suposta elite que a gente tem. Mas esse pensamento já é de anos, século. E os dog whistles, os apitos de cachorro também. Eu lembro de amigos meus. E, novamente, como eu sempre falo, vocês já viram aqui no podcast, eu não sou nem um pouco superdotado intelectualmente, nada disso. Eu só me incomodava e sempre me virei mais pra pauta de esquerda, mesmo sendo extremamente machista na época, essas coisas. E, tipo, eu lembro de os papos começarem assim, tipo, caralho, uniforme nazista top, né? Eu sei que é foda e tal, mas, pô, mó uniforme bonito, sei lá o quê. Aí passa pra um... Ah, mas a gente tem que pensar na liberdade do indivíduo. Então, se o dono do restaurante, ele tem que ter a liberdade de proibir pessoas negras no restaurante dele. Porque isso é liberdade. A gente vai, na verdade, não ir lá. Esse papo já existe há anos. Anos. Sim. Aí vem alguém mais mongolóide, como o Monark, e começa a soltar. E, cara, é lindo demais a fala do Skylab ali, porque o Skylab, ele foi muito paciente. Cirúrgico. Exato, cara, tipo isso. Brother, vai dar merda pra tu pra caralho, tá ligado? E nem vai dar tanta merda, assim, foda-se. Esse cara vai continuar. Cara, daqui... Ele tá voltando de alguma forma. Não, mas eu só acho que é sintomático tu ver um vídeo dele, tipo, sei lá... Uma semana depois que o rolê aconteceu, e é sintomático a nível, acho que, de maturidade emocional e psicológica, senão a pessoa entendeu o que ela fez, né? Uma semana depois, ele gravar um vídeo dizendo que assim, que eu tô sendo perseguido e grandes empresas e pessoas querem me destruir, mas eu já pedi desculpa, gente. Tipo assim, caralho, velho, você derrubou um copo no chão? Não! Você não derrubou um copo no chão, você foi lá, secou a água, juntou e beleza. Cara, não foi isso que aconteceu, saca? Você defendeu a criação de um partido nazista pra milhões de pessoas. Saca? Sim. Mas essa desculpa não é pra você. Eu acho que essa desculpa é pra ele se colocar no grupo que ele precisa pra ajudar ele. Mas é que eu acho que ele é tão burro que ele não para pra pensar na questão do holocausto da coisa. Ele para pra pensar na questão socioeconômica do troço. que é um bagulho do universo que ele tá inserido, porque esse é um discurso que foi meio que moldado pra virar o que o anarcocapitalismo é hoje, saca? Os neonazis do começo dos anos 2000 são os anarcap de hoje. Mas esse é o cara que, cara, é muito triste eu ter que dizer isso, tá? Porque é uma pessoa que, assim, eu não curto trabalho, não vejo as coisas que ela fala e tudo mais. Mas, cara, Gabriela Prioli teve que dizer pra ele que ele não pode falar sobre um assunto do qual ele não tem uma fonte e da qual ele não entende. E ele, se eu quiser falar bobagem... Podcast. É por isso que eu fico Se eu quiser falar uma bobagem horrorosa, eu posso, dela, assim. Alex, mas a gente tá falando de bateristas, é outra coisa. Não tô falando do Goldcast, não. Tô falando no geral. Por exemplo, falar que o Thorns não é relevante pra cena black metal é falar uma besteira. Mas eu não tô legitimando o extermínio de judeus, né? Diferente, sabe? Claro. São coisas. É uma hipérbole, né? Isso aí. Mas é triste que a coisa só toma uma proporção quando bate no judeu, né? Bate no judeu e toma uma proporção. Não, e tem que tomar mesmo, porra. Quando bate no preto, no viado. E, cara. Nada. É. Esse é o foda, é isso que eu falei com muita gente, né? É outro debate difícil pra caralho também, né, gente? Esse é foda. Esse é um debate difícil. Mas até tentando voltar pra isso das bandas, eu não vejo hoje. Todo mundo fala, tem uma cena. Cara, me fala três bandas que surgiram nos últimos 5 anos. Teve esse crescendo dos movimentos neonazistas no mundo. Me fala três bandas que surgiram nessa época que possam ter uma relevância de levar um povo, um pessoal a um patamar acima de organização. Nos próprios trabalhos e até nos documentários, aí a gente vai falar do Asgardei daqui a pouco. Tem o documentário lá da Vice curtinho, mas é bom que... Não, é excelente. Asgard's High. Não é Asgardei. É 9 minutos e que você vê o como, até na Alemanha, a passada de... Isso, é na Ucrânia esse bagulho. É na Ucrânia. Tinha os festivais menores na Alemanha. Mas pra vocês verem, né, toda a conversa que eu tinha, gente, o black metal é isso, mas tem essa ala aqui, que é um pouquinho mais perigosa, que acontece na Ucrânia. Então, Ucrânia, ninguém dava bola, tá dando bola agora, mas todos, por isso que eu fiquei puto com o pessoal com bandeirinha de Ucrânia no negócio, eu falo, caralho, mano. Não entenderam bosta nenhuma, sabe? O festival ele começou em Moscou, né? Esse é o ponto importante. Galera, a galera da esquerda aí, meus amigos, companheiros. Galera, o Put também patrocina o grupo neonazi, tá? Só pra falar pra vocês. Na Rússia, a diferença da Rússia pra Ucrânia é que na Rússia não foi militarizado, não foi incorporado ao corpo militar do país, né? Diferente da Ucrânia. A Ucrânia incorporou ao país. Mas fez atentados a Guarda Nacional, iguais. Né? Fez atentados iguais. Faz parte da Guarda Nacional. O batalhão Azov, o Prav Sector, faz parte da Guarda Nacional, gente. É outra coisa. Mas, cara, é um bagulho meio que... Assim, é meio que bucha de canhão isso aí também, saca? Os caras seriam... Se fosse no Brasil, seria como se fossem os integralistas. Vamos supor, o Brasil está em conflito com o Uruguai. E aí tem os malucos gaúchos lá, turma, o Sul é meu país. E aí os caras mandam uns integralistas lá e falam, não, os caras vão defender aqui a soberania nacional. Deixa os caras se matar lá, foda-se, não vamos lá não. Que o Azov virou lá. Mas tem um lance, Alex, que a Ucrânia, a Rússia também, mas a Ucrânia legitimou massacres feitos pelo Azov, né? Isso que é foda. Cara... Eu concordo totalmente. Os integralistas, eles são um bando de broxa que estão por aqui. Mas é que a internet, ela deu uma voz, ela deu um holofote pro Azov. Cara, o Azov ele é menor do que era a cena black metal norueguesa. Tem tipo 30 cabeças de gado lá. Só que os malucos estão exatamente na zona do conflito, tá ligado? E eles estão lutando do lado de caras que tem essa questão nacionalista, que aí tudo embarca dentro do mesmo globo, saca? Tanto o cara que é um patriota, tipo, Como é que é? Augusto Lima, aquele maluco lá que fica. Bolsonaro! Patriotas! É esse cara que tá junto com o maluco neonazi do lado, sabe? E os malucos nem param pra pensar na diferenciação, os caras só ficam. Ah, não, Ucrânia é acima de tudo e Putin é abaixo de todos, sabe? Brother, você puxou da alma, Augusto Lima. Os comunistas do diabo! Pro que o Alex falou, é verdade, cara. Deve ter mais nazi num jogo da Lazio do que no Batalhão Azov, cara. Exatamente, é isso. Mas aí não é difícil também, né? A torcida organizada ali da Lazio, com certeza tem mais. É que a gente, eu acho que é a mesma coisa que a gente falou do fascismo. Eu acho que a internet dá uma voz, tão grande que acaba perdendo sentido. E depois que acontece uma merda, fala, opa, faz aquela cara de Pikachu surpreso. E fala, caralho, deu merda. Por que será que deu merda? Esvazia-se demais. Exato. Esvazia-se demais o sentido das coisas. Aí eu tenho uma pergunta que até volta pra pauta principal. Antes eu só queria falar que até das bandas, eu já conversando com pessoas sobre o black metal atual, as coisas que eu gosto de ouvir, e que muitos vieram falando, principalmente quando teve o show do Miguá aqui no Brasil. Pô, o show do Miguá aqui esgotou o ingresso, cara. Não tinha gente, não tinha onde entrar, gente. Eu não consegui ir. E teve muita gente, mas os caras é nazi, eles usam mensagem subliminar, que só nazi entende. Eu falei, caralho, da onde vocês estão tirando isso, sabe? Eu quero saber, me mostra com prova. Ah, o cara usou tal banda. Eu falei, então se você tivesse com a camisa do Smith, também ia ser a mesma coisa? Então, gente, cola as informações primeiro, me apresentar algo conclusivo. Que Miguá é nazi, tem isso aqui na letra. Os caras fazem isso no dia a dia deles. Aí, beleza. Enquanto não me mostrarem isso, cara, pra mim, tanto faz. Cara, esse é o lance que remete ao que eu falei do Burzum, sabe? O que o Varg é na vida privada dele não compete ao disco que foi lançado e a importância que isso tem pra história do Black Metal. E aí, o Miguá é pior, porque na vida privada deles, eles não divulgam a direito. A gente não sabe. Assim como a gente não pode... Que a letra não tem nada, brother. A gente não pode acusar os caras de algo no qual a gente não sabe que é. Falaram lá, mas eles estão ligados com micro aspas. Tá, mas tem bandas que não são, estão muito longe de serem nada, que também estão ligadas a ele. O cara, querendo ou não, ele tem um selo. Vai fazer o quê? Aquela gravadora, Season of Mist. O Inquisition era de lá. Dizem que o Inquisition também tem orientação nazi. E pô, e no cast da gravadora tem um monte de banda que não é, que não tem nada a ver. Sabe? Não, Season of Mist tomou o lugar que a Nuclear Blast tinha, né? Pegando os extremos. E tem um ponto grave quando você fala da letra do Nguá, que é. Eu amo todas. Não, as letras do Nguá são tipo as melhores letras do black metal em muitos anos. Assim. Sim, eu ia falar das melhores letras do metal em muitos anos. Uma letra foda. Vai tomar muito. E só voltando aqui um ponto que o Lucas falou, quando você tava falando do. De como a internet não é polarista, divulga, né? Essas coisas. Ela dá palanque pra gente errada. Mas, cara, eu tenho uma dificuldade muito grande em saber a linha disso. Porque quando a gente tá falando especificamente da nossa pauta do NSBM ou até do black metal em geral, a gente vai ter talvez uma das maiores bandas que é Graveland. Ó, e da Graveland tem o Darkman. Ele tem entrevista o tempo todo com ele, bro. Tem tempo todo alguém querendo saber. E eu vou falar alguma coisa. Se levantou, eu vou cortar. Corta Maurício. Aí. Como o Vini mencionou no último podcast. Olha o dedo! Cara, a gente para e pensa, tipo, vamos pensar sobre a cena NSBM como tal, né? E isso parece que é um lance que meio que... Parece que tá ali desde sempre, né? Eu acho que ainda mais por conta dessa associação que fizeram com o Burzum, com o Vargas encabeçar esse negócio. Claro, não tô tirando o mérito lá, sabe? Naquela foto clássica dele com uma bandeira, com uma suástica ao fundo. Enfim, ninguém tá merecendo, ninguém tá tirando o mérito de que o cara tava associado com isso. é considerado marco, é um dos marcos esse. É. Cara, o marco zero, tipo, e a demo zero, do absurdo. Não, não, não, aí não, aí eu vou discordar de você. Cara, o marco zero do NSBM, zero, é uma coletânea chamada The Night and the Fog. Mas essa coletânea que você mandou é depois, cara. Cara, ouve o que eu tô te falando, ouve, ouve. A demo do absurdo não é black metal, você tem que parar e pensar nisso. O absurdo foi uma banda de hack. É, o absurdo foi uma banda de hack até quase o final dos anos 90 ali. Que era aquelas bandas que, tipo, Rock Against Communism. Que é o Oi Nazi, né? O famoso Oi Nazi. Oi Nazi. É outro ponto que a gente pode chegar lá também. Cara, e aí e você vai ter bandas ali nessa coletânea. O absurdo tá lá, inclusive com a música Asgard's High, que deu a origem ao nome do festival que rola na Ucrânia. Isso. Que era um festival cujo a importância social era convocar a galera que ia no show pra fazer parte do Batalhão Azov, independente de onde no mundo eles fossem. Ou seja, brasileiro convidado. Você vê aí a discrepância ideológica. Exato. Do negócio. Inclusive, vamos lembrar que tem banda brasileira que tocou no Asgard's High, hein? Tem banda brasileira de NSBM. Eu vou entrar no mérito da Pagan Front depois, mas enfim. Só pra começar, essa coletânea The Night and the Fog, ela é o pontapé inicial do NSBM enquanto movimento organizado, sabe? É verdade. A gente para e pensa, o Graveland veio antes, o Vélez veio antes, o próprio Absurd veio antes, o Gone Tina Cry veio antes, mas essas bandas, elas só pararam e falaram, não, beleza, a gente tem uma coisa em comum aqui, mas vamos tentar definir o que a gente está fazendo e meio que levantar uma bandeira a respeito disso. Que aí foi quando... Enfim, que foi quando os caras meio que tentaram resolver fazer um negócio mesmo, sabe? E essa coletânea é tipo, cara, beleza. Não somos só um bando de pela-saco espalhado pelo mundo aí que temos simpatia com uma ideologia e com um certo tipo de som. E aí misturou um monte de banda lá. Thor's Hammer, o Absurd, Graveland, Gone Tina Cry, o Birkenau, enfim. E gravaram essa porra dessa coletânea. Se você vai ouvir isso, metade dessas bandas, se você ouvir com o ouvido bem apurado, você vai falar, cara, isso não é black metal, isso não é nem metal, sabe? Isso é tipo um hardcore mal tocado. Enfim, são bandas que se juntaram pela pauta ideológica, que é a mesma coisa se você for ouvir por outro lado. Essas coletâneas novas aí de tipo Red and Anarchist Black Metal, que você vai ouvir e você vai ver que metade das bandas são crush, tá ligado? Eu ia falar isso agora, ó. E até isso. Fala isso, numa das teses que a gente leu, fala da associação do pessoal do Wolves in the Throne Room, justamente com esse pessoal do crush, que é aí que dá essa ligação. E gente, eu sinto informar os ouvintes, não existe um movimento organizado de Red, Anarchist, Comunist, Black Metal. Não existe. É o que existe, são bandas com temáticas. E você juntar todas essas bandas constarem no Metal Archives, não quer dizer que elas estão juntas, sabe? Cara, às vezes elas nem conversam. Exato. E no NSBM também, cara. Tipo, Não, o NSBM é organizado. Eles têm uma organização. O NSBM se organizou. Parece que está deslocalizando agora. Cara, não, o NSBM, ele se organizou. E aí quando eu cito essa coletânea, ela é o Kickstarter da coisa, né? O marco inicial, mas aí na sequência você tem uma ordem das bandas de NSBM, não só NSBM, mas todas as bandas que têm esse viés antissemita e coisas do tipo, que foi a Pagan Front, que foi uma organização mundial com bandas do mundo inteiro, que era tipo um inner circle. Deixa eu ver isso aqui. Chama The Pagan Front. E aí, cara. Eu tô vendo aqui. E aí você vai ver que tem banda do mundo inteiro. Vai ter o Graveland lá, vai ter o Temnozor da Rússia, vai ter o Evil do Brasil, que é do cara lá da Hammer of Damnation, da cidade do Lucas lá. Enfim, você vai ter, tipo, cara, literalmente muita gente, sabe? E algumas que nem necessariamente são nacionais socialistas, tipo o caso americano lá do Judas Iscariote. É, que eu também não concordo muito com o Judas Iscariote. É que, cara, era um lance tipo... Mas o Judas Iscariote, eles beberam da fonte no início. É um cara só. Eu tô falando da banda. Eu não conheço a música. Mas eles beberam... Pelo que a gente lê, ele bebeu da fonte no início e saiu dali. Ele não ter tido declarações, então, essas coisas, mas misturou. Numa das teses. Como o Behemoth fez isso também. Eu não sei se o Alex vai concordar comigo, né? Ou você também, João. Na tese lá, fala de duas bandas que eu não concordei muito com a sigla NSBM, né? Que é o Gran Belial Key e o Chastur. Eu não concordei. Não, o Chastur não tem nada a ver. Chastur, isso aí, eu falei, caralho. Eu olhei aquilo e falei, Chastur nesse rolê, cara, gente. Existe nada uma coisa. Nesse ponto é outra coisa que eu gostaria de definir aqui também. Eu acho que rola. Do mesmo jeito que eu falei que rola uma grande junta tudo e misturado que no Batalhão Azov, com os ucranianos nacionalistas que estão lutando lá na área separatista de Donbass, rola um lance meio tipo juntar anti-sionista com anti-semita com anti-judaísmo enquanto religião. E, cara, isso é uma loucura. O Black Metal... Vai colocar, então, gente que é anti-Israel. Exatamente. No rolê. Exato, vai colocar uma galera de esquerda junto. Exato, total. É porque o nazismo é tipo de esquerda. Isso. É isso aí. E é tipo isso, sabe? Os caras juntam umas bandeiras que têm pautas similares e transformam numa coisa muito maior. Cara, o Black Metal, enquanto formação, enquanto ideologia básica, primária, é anti... religiões. Político, né? É anti-religião. É a base do negócio. A base é o satanismo e a destruição dos dogmas cristãos, né? Mas aí que tá. Esse teu ponto importante. Chegamos nesse ponto. Eu concordo com vocês que esse é o judaísmo. Obviamente, vai ter. Como é que fala? Hoje em dia não, né? Mas se você for parar pra olhar no passado, que você vai ver um bagulho que rola muito, muito, mas muito nessas bandas que a gente fala muito, essas bandas ucranianas nazistas e tal. Só que, cara, os caras nem vão pra um lado hitlerista da coisa. Os caras vão pro lado esotérico do nazismo. O Nocturno Mortem, por exemplo. É uma das bandas, assim, que eu falo, eles têm álbuns excelentes, que são acima da média de muita coisa. Os primeiros são muito bons. São muito bons. Até tem um de 2008 que é maravilhoso. O Luna Poultry, que você pega, se você é aquela na letra fria, pegar, olhar, não tem nada. Não tem nada. Mas é que o Nocturnal Mortem foi uma banda que virou nazi depois, né? Eu acho que eles aproveitaram, porque eu tava pensando, né, enquanto eu li as coisas, eu tava tentando lembrar de bandas da Ucrânia no qual não tem uma associação com o nacionalsocialismo. Eu não consegui lembrar de nenhuma, de verdade. Uma banda que não é de Black Metal. Não, mas... White Ward não tem associação nenhuma. Mas White Ward é uma banda que momento tem que falar, eu não tenho, tá? Eu tenho que avisar. Então, esse é o problema, porque na Ucrânia... Eu sei que o Vada não é da Ucrânia, mas também, tem um momento que eles têm que avisar. O Wada, você diz, né? Wada. É com o mesmo. Com o. Isso. Não, o Ada, o Miguá, o Vatem direto, eles têm que fazer isso. Cara, é que existe uma área cinzenta, né, que a gente chama. Não, no Vatem tem uma área cinzenta pra caralho. O Vatem tem uma área cinzenta, tem uma foto do Seth Titan lá com o Vatem fazendo, sei lá, a saudação nazista. Mas, ó, conversando com o Daniel, o vocal... de verdade, nada. Não, é um cara completamente misantropo, apolítico. E, pô, senão ele não fazia os rolês aqui. Pô, eu tava conversando com os caras que trouxeram eles pro Brasil da última vez. Pô, o cara foi quase biboca fudida. Adorou tocar no Brasil, quer voltar pra cá logo. O cara tocou na América Latina toda. Tocou no Brasil com o Dissection também, né? Então, isso tem. Ouro no Ferreiro de Macumba lá. Tem outra coisa que eu queria falar. O cara gosta dessa cultura, né? Exato. Mas aí que tá. É o que eu tinha começado a falar. Desculpa, João, só vou te interromper rapidão. Tá vendo? Rola um bagulho brutal, assim, dessa questão do judaísmo. E o lado esotérico do nazismo, os caras meio que olham pra um negócio que eu acho que chamava... Cara, se eu pesquisar depois eu acho, mas era tipo um bagulho meio... Puta, esqueci o nome, cara. Mas enfim, é uma crença que ela é meio dualista, assim, os caras meio que entraram em contradição e brigas com a Igreja Católica, isso no começo da Idade Média, assim, tipo, no começo da... Zoroastrismo, tu fala? Não é. Não foi um cisma, necessariamente. Cara, é uma doutrina que dizia que existia o Deus bom e o Deus mau. E o Deus bom era o Deus do Novo Testamento e o Deus mau era o Deus do Antigo Testamento. E aí os caras culpavam o Deus do Antigo Testamento como sendo os judeus parte... como os judeus adoravam o Deus do Antigo Testamento, os caras culpavam os judeus por serem, sei lá, parte desse... do lado maligno da coisa. Então culpabilizava a questão judaica, religiosa judaica, a partir de um prisma de que eles eram o mal encarnado no mundo e que essas pessoas que acreditavam no Deus do Novo Mundo, elas tinham, sei lá, uma origem que não era terrena, elas eram meio que, sei lá, extraterrestres ou coisa do tipo, e que elas vinham para a Terra por um plano espiritual para lutar contra a antiga forma de organização, que era, no caso, Deus do Antigo Testamento. E, cara, isso, você vai ver, se reflete nessa mitologia do nazismo esotérico até, tipo, bastante recentemente. Tem um autor chileno lá, se você for pesquisar sobre nazismo esotérico, você vai ver que é um dos caras principais, que tem essa teoria de que os nazistas têm uma base na Antártica lá, onde os caras saíram do meio da Terra lá, e os caras são filhos de Nefilim com... Teve de Aldebaran, mas vai longe. E aí tem os bagulhos de UFO, né, que os caras acreditavam que a raça ariana veio pra Terra com uma missão de combater. Mas isso aí... isso tudo tem base histórica, né, cara? Tá tudo em Hellboy 1. Mas é verdade. Cara, aliás, cara, indicação que não é indicação. É tipo uma crença religiosa à parte. E aí nessa crença dos caras criou-se o inimigo, que o inimigo são os judeus. E aí tudo bem. Quando a gente fala de o black metal e tal. Cara, o black metal, enquanto música, ele é contra o cristianismo e consequentemente contra o judaísmo e o islamismo. Isso é a base principal. Agora, você odiar o que ele é de uma ascendência judaica, aí já é outra história, saca? Aí a gente ultrapassa lá o nível Vomit, Blasphemy, Tormentor, que o inimigo deles são os cristões, ou os judeus, no caso, e começa a odiar o cara por quem ele é. Não é nem porque ele, pelo que acredita, não é nem pelo que ele segue. Se o cara odeia todo mundo que é judeu, logo ele tem que odiar todo mundo que é cristão, porque a galera que é cristão em si, ele paga pau pro judeu. Então tem que odiar todo mundo, tá ligado? É o mesmo Deus, né? É. Eles acreditam no mesmo Deus. E boa parte do nazismo era baseado na Igreja Católica. Não, e aí a gente tá, e aí o que o Lucas falou, né? O lance do Grumbelai. Mas só fazer um contraponto aí que o Denada falou uma merda aí. Tinha muito oficial do exército alemão na época da Segunda Guerra Mundial, que era nazista, mas meio que nazista por obrigação, e optou por não se suicidar no final da Segunda Guerra Mundial, porque era católico, fervoroso, suicidar leva o cara pro inferno e a galera não abandonou a religião. Então, assim. A base. Sabe o que eu falei exatamente isso. O nazismo tinha muito. Eu falei que tinha muito nazista católico, é isso que eu falei. Mas uma coisa compete com a outra em um determinado ponto. Não, eu tô falando da incongruência do black metal. É que eu tava falando que essa galera nazista que se matou era tipo essa galera que pendia pro esoterismo, pra essa criação da nova mitologia alemã e essa porra toda. Agora tinha os caras, pra justificar a ideologia deles, eles inventam várias coisas. Se você colocar O Rob Draken e os caras do Octonomorton e de qualquer outras bandas, os caras pra conversar, eles não vão convergir na mesma ideia. Eles não, não, o Draken hoje em dia, Dark, ele renega. Ele é maluco, passado, cara. Ele não, renega, você pega... nazista, cara, não, é passado nazista. Ele virou. Assim, foi pra aquela parte do odinismo total, é, cara. Não, mas ele é um cara. E eu até entendo. Esse é exatamente o lance que eu ia dizer. Se você chegar em 99% dessas bandas que a gente associava com o NSBM, né? Tipo Graveland, o Vélez, enfim, todos esses bagulhos. Até quando a gente fala na Ucrânia lá, é muito comum a gente associar o Hate Forest com essa cena também e tal. Mas, cara, o Nocturnal Morton, se você chegar nesses caras e perguntar pra eles, meu, vocês são nazistas? Aí os caras vão falar, não. E sabe por quê? Por conta do que a gente tava falando do lance lá, que usa-se tanto uma palavra que esvazia o sentido dela e cria-se outros sentidos. Obviamente, os caras têm uma visão desse nazismo esotérico que vem dessa questão de acreditar na raça ariana como descendentes do Hyperboreans, né? Que é tipo o povo do norte, o povo que surgiu lá, enfim, que veio de uma maneira sobre-humana, e aí pega... Ele ficou entre essa e entre o conceito de Superman, né? Do darwinismo social aplicado, né? Exato. Que vem naquele lance lá do Might is Right, enfim. Não, e aí os caras pegam esse lance, tipo, que o Jung mesmo falava que o Hitler era, tipo, um arquétipo, cara defende, não, o Hitler, ele é o arquétipo que sintetizou os desejos e as vontades da comunidade ariana e meio que não sei o que e tal. E, cara, vira um monte, o famigerado Chores Trollorques Coquais da vida, que ninguém sabe o que, que esses caras são, saca? E aí, a grosso modo, falar, não, são nazistas. E aí são, mas também não são, saca? Se você for parar pra pensar, os caras não são, tipo... Não são... Eles são... meio que opostos no sentido do que o nazismo tentava ser, no sentido de, tipo, expandir e destruir, saca? O lance dos caras é meio que se isolar, e eles têm um pensamento muito menos expansivo e muito mais elitista, nesse negócio de, tipo, somos nacionalistas aqui, temos nossa relação com o nosso povo, com o nosso solo, e queremos que o nosso solo seja somente para o nosso povo. E você vai ver esse discurso em praticamente todas essas bandas oi paulistana que puxava pro lado dos carecas do ABC, que era o São Paulo só para paulistas, tá ligado? Que é um bagulho que não é organizado politicamente. É um bagulho meio burro. É um bagulho meio imbecil, sabe? E, cara, e se atribui tanta coisa em cima deles que torna o negócio mais imbecil ainda, tanto de quem é acusado quanto de quem tá acusando. E é bizarro, porque ninguém tenta entender as origens do negócio e ninguém entende o negócio. E fica nesse bagulho que, tipo, sei lá, você vê um maluco andando com uma camisa cheia de suástica na Avenida Paulista falando, isso aqui é uma banda de música, saca? E isso é uma merda. Porque tem que meter, meter um... Você vê um maluco andando com um bootleg do Burzum cheio de suástica. É o que eu falo, se a prática de tomar visu no estilete ainda estivesse funcionando, isso não aconteceria. Exato. Um cara desse jamais sairia com esse visu. Por isso que eu defendo. Tem que tomar visu de otário mesmo. Tem que tomar visu. Me deixou sem palavras, não vou conseguir defender. Não, tá certo. Os caras não tem nem o que dizer. Na verdade, eu vou pela ordem do que estava sendo dito. Quando não, mas aí eu só pra finalizar. Vai lá. E aí, essa coisa, por que a molecada hoje em dia vai e se atrai pra isso? E, cara, e aí a gente para e pensa, o bagulho é tão mal informado que rola esse bagulho que pro cara entender o negócio que o cara tá defendendo, é o que você falou lá no começo, né? Os caras se beneficiam dessa própria incongruência, dessa própria miscelânea que é o troço. É o trabalho do extremo-direito esse. E o bagulho é tão confuso que os caras meio que se apropriam disso pra meio que elevar um status de elite, que é um bagulho que é tipo uma masturbação mental, sabe? É tipo uma academia para moleques que que se olham no espelho, gente, e se acham descendentes de Netuno, assim. Há pouquíssimo tempo atrás tinha gente que, tipo, a descrição do Twitter era: ah, fulano de tal, neoliberal, 50 debates feitos, 50 vitórias, 0 derrotas. Tipo, cara, as pessoas estão. Elas vivem na loucura delas. Como é que é o lance? Repete isso aí que eu não entendi nada. Surpreso. A descrição dos caras é assim, tipo, e eu tô falando de pessoas assim, que não são relevantes, tá? São pessoas qualquer. Óbvio que não é relevante, bicho. Ninguém que tem um pensamento desse vai ser relevante, mas continua. Repete. O Cogos é relevante pro grupo deles, isso que eu tô falando. Não é alguém famoso, é isso que eu tô falando. É tipo, fulano de tal, aí descrição do Twitter, neoliberal, anarcocapitalista, 50 debates feitos, gravados. Ah. 50 vitórias, 0 derrotas, tá ligado? Tipo, as pessoas vivem dessa incongruência. Cara, isso aí é tipo. Porque porra, não tem como ganhar. A gente, eu tô falando, eu sei que todos aqui são pelo menos progressistas, de esquerda, não sei, tão aprofundado. Mas tipo, a gente não tem como ganhar desses caras. Tipo, não, mas é porque os caras partem pra um sofismo absurdo, onde vira uma questão retórica, onde os caras meio que dão a volta em si próprio. E aí é tipo virar pra você e falar: João, a prova que você tá errado é que eu tô certo. E a prova que eu tô certo é que o Lucas concorda comigo e o Lucas também tá certo. E quem discordar disso tá errado. E aí, tipo, é um argumento que não tem como você ganhar, saca? Ele é só besta. Mas eu acho que esse é o conceito do Black Metal. E pensando na estética do Black Metal... Não, mas não do Black Metal como um todo. Eu acho que... Não. Eu não tô criticando o Black Metal, mas eu tô defendendo. Não, mas pode criticar mesmo. É que o Black Metal não é uma coisa homogênea. É isso que eu quero dizer. Pensando no conceito do Black Metal como, ao meu ver, o estilo musical mais progressor que a gente tem, porque é o estilo musical que a gente tem o Silence, que foi considerado agora como a última camada do iceberg do metal. Esse qual pessoal banda? Não viu nada, né? O Silencer. O Silence aqui é uma banda com um pé no nazi também, hein? Leiam as letras, caralho! Saiu agora em vinil, né? Saiu agora em vinil o Death Priestly. E cara, aí eu fui pegar o troço, né? Caralho, peguei. Cara, eu juro que eu peguei o disco, eu fui ler as letras, eu passei pra frente, não tem condição. Não tem condição. As letras tem na internet, eu nunca vi. Acho que tem. Não, assim. Eu não consigo ouvir por causa do vocal, ele me dá uma sensação muito ruim. Mas é por isso que eu gosto. Então, mas, cara, você lê as letras... Tem coisas que me bate, mas tem coisas que não ali. Puta, mano, as letras são foda. Eu acho que a sensação ruim é boa. Eu não sei explicar. Não, por exemplo, uma banda que passa uma sensação ruim pra mim e eu ouço de boa é o Shining. O Shining é muito mais bem feito também, né? Mas bem feito. Comparando... Assim, o instrumental do Silence eu acho ótimo. Falar isso. O instrumental do Silence é bom, cara. Não é que é meio repetitivo também, né? Cai na mesmice, depois da segunda música. A gente para e pensa, no Abe Sick Hate, né? Que hoje em dia é a banda que as pessoas olham pra trás e falam: essa é a primeira banda de Suicidal Depressive Black Metal. Numa época que nem existia esse rótulo, né? Antes do Silencer, antes de todos. Talvez não antes do Bethlehem. Mas é que o Bethlehem ele mistura Doom também, né? Mistura pra caralho. É tipo Deinonychus também, tipo, que tem uma coisa. Agora o Abe Sick Hate não. O Abe Sick Hate é puramente, estritamente Black Metal. Numa linha meio Burzum, assim, que vem daquela The Crying Orc, né? Que é a música triste do Burzum. E, cara, o maluco nazi também, velho. Australiano, saca? E, porra, na Austrália você vê a quantidade de banda nazi. Que é outro grande celeiro. Porra, que recinto, bicho. E aí eu posso assim. O Abe Sick Hate que não. Tá no bolo, né? Não é um nazista. O Destroyer 666, o Bestial Warlust também não são bandas diretamente nazistas, mas são realmente, tipo. Sabe, supremacia branca e tal. Enquanto pessoas. Os caras não misturam isso na música, de certa forma, né? Mas aí o cara vai fazer show com esses bagulho meio war metal aí, já se apropria dessa estética e tal. E, porra, até que tomou porrada do maluco do Blasphemy lá quando zoou o cara que era negro, né? Perguntou pro pro Nocturnal Grave Desecrator lá, ah, porra, Blasphemy é uma banda boa, clássica, mas por que, que você tem um negro tocando guitarra na sua banda? E aí o cara tomou um soco na boca, o KK Warsluck. Bem feito também, pra largar a mão de ser imbecil. Entendeu porra nenhuma. Volta pra Austrália só, com o rabo no meio das pernas e vai tomar no cu. Exato. O que só mostra que o Blasphemy é uma banda perfeita, né? Exato. Mas esse é outro ponto que, tipo, eu acho que essa incoerência encaixa perfeitamente com o Black Metal. Pra mim é o que mais define o Black Metal pra mim, é ser incoerente. Ele não precisa ser coerente. E o que me incomoda pra caralho, mas encaixa no Black Metal e em diversas bandas, aí a gente vai citar a galera do War Metal em geral. Então, beleza, Black Metal, mas Marduk, o Sabaton, o próprio Destroy... Não, mas Sabaton não tem nada a ver uma coisa com a outra, para. Não, mas é... Eu entendi o que o João quis dizer. Eu vou chegar lá. O João até retweetou o que eu coloquei no Instagram daquela banda, o Mystic Storm, falando We are against real war, né? Falar sobre guerra não é amar a guerra, não é querer que aconteçam guerras, que é o caso do Sabaton, que é o caso do Marduk, que é o caso de todas essas bandas que mas veneram a guerra. Sempre fica naquele pontinho assim, o sublime, né? O eufemismo ali, isso é doido. Não, vieram me falar que o Sabaton tem uma letra que é dedicada a um piloto, aquele que até pegaram a frase dele esses tempos aí pra defender a Ucrânia, o Eric Hatchman, eu acho que alguma coisa assim. E fizeram uma letra pra ele, porque ele foi um aviador lá, que abateu sei lá quantos e acabou se salvando, se converteu a outra religião que não o nazismo, alguma coisa parecida. E o Sabaton fez uma letra sobre ele. E já começaram, não, olha lá, o Sabaton... Sabaton. Tem a piada que tá rolando agora. Tem a piada que tá rolando agora, que tem o folclore, que tem o tal fantasma ucraniano que tá... Isso não é verdade. Ah, é o videogame lá, né? Tá destruindo um monte de tanque. Aí falam que tem. O pessoal do Sábado tá escrevendo que nem doido, né? A próxima vai ser alguma coisa da Ucrânia, você pode ter certeza. E eles lançaram essa semana, eu acho que hoje saiu o álbum novo deles, chama The War to End Our Wars. Né? A guerra pra acabar com todas as guerras. E eu falei, pô, time perfeito, né? É, pode crer. Não precisa ouvir, é ruim. Eu queria levantar uma pergunta pra vocês, até, mas eu acho que eu já sei mais ou menos a resposta. No caso dessas associações, vocês ouvem quando tem muita associação e vocês constatam a associação? Ou vocês realmente deixam de ouvir por causa que aquilo ali não bate, não tem jeito? Cara, se não fala nada na letra e nada na estética da banda, o que o cara faz na vida dele, eu quero que ele se foda. Se misturou na banda, se misturou na estética, na letra e tal, aí eu tô fora. É a mesma coisa, eu não tô nem aí se o cara é crente, saca? Se o cara não meter cristianismo na música, tá de boa. Então, Araia, continue fazendo os Slayer. Por isso que somos contra o Metal. Exato. Por isso que eu sou contra o Metal, eu gosto de Stryper, foi mal. Mas, cara, Eu já ouvi, mas, pô, é um bagulho que também vai contra. Eu acho meio foda, assim, eu entendo. O Mortification tem um disco bom também. O Mortification tem dois discos maravilhosos, cara. Não, eu só conheço. São maravilhosos. Cara, Pode falar. Não, continua, desculpa, eu te interrompi pra falar outra. Não, e eu vejo, assim, às vezes, principalmente no meio do Black Metal, eu acho isso até meio foda, sabe? Aconteceu quando ia ter o Setembro Negro de 2019. Rolou uma briguinha, né? Que o pessoal dos famosos Social Justice Warriors, eu fui incluso nesse grupo, queria um cancelamento do Power From Hell, por causa de uma situação que um cara respondeu de estupro, né? Ele foi absolvido, inclusive, né? Foi absolvido. Até ele processou o Datena, ganhou do Datena, porque o Datena pintou ele como estuprador. Ele se livrou dessa acusação. E o pessoal queria que o Power From Hell saísse, aí em contrapartida o pessoal do Black Metal, que não liga pra esses bagulho, vamos dizer assim, queria que cancelasse o Day School, que era com o vocal do Trouble, o Eric Wagner. Sim. E ficou naquela disputa. Aí eu entrei em conversa com um, eu falei, porra, mas você ouve essa e essa banda aqui, que é comprovadamente nazi, mas você não aceita o cara falar sobre a Bíblia? Não, pode misturar metal com... Aí eu falei, mas pode nazismo que prega basicamente as mesmas coisas? E sabe, os caras na hora travam o Nintendo dos caras, os caras não sabem o que vão fazer. Que é o famoso quando o cara começa a comparar nazismo com comunismo, que são coisas bem diferentes. Aí você faz com o cara assim, cara, você pode fazer uma analogia. Você pode fazer uma analogia muito melhor com nazismo e cristianismo do que com nazismo e comunismo, cara. Exato. É, gerou guerra, gerou morte, gerou campo de concentração. Exato. Com a questão que o nazismo trouxe a Inquisição pros tempos modernos, né? E o bagulho até desse do metal cristão, eu gostaria de fazer um dia sobre esse tema. Porque é bem amplo, a gente pode colocar várias bandas, tem várias bandas que entraram e saíram desse negócio. E é um mundo à parte, organizado, igual... E tem várias bandas complicadas, né? E complicadas pra caralho. Tem várias bandas complicadas. Eles são organizados também, porque, querendo ou não, quando fecha naquele secto crente, você só pode ouvir aquilo. Se você passa, por exemplo, o Megadeth tem. Pra tocar na Zadok, tem que ser da turma da Zadok. Exato. Tem que ser assim. E você entra em fóruns, tem épocas assim. Por exemplo, Michael Kiske, a carreira solo dele é aceita. Ele no Halloween, não. A parte mais cristã do Megadeth é aceita. Mas você não pode ouvir um Rust in Peace, por exemplo. Porque isso vai contra. Os caras mesmo do Mortification, o Steve Howe, que é o dono da banda, fala disso, né? Ele fala, não, eu como arauto de Cristo, eu posso ouvir Saxon, as bandas de death metal e fazer minha música baseada nisso. Mas você, jovem pupilo, não. Eu que tenho que passar a informação pra você. Você não pode ir atrás. Um Portification, os caras são chatos pra caralho. O Steve Howe, né? A banda podia deixar de existir historicamente. Vão apagar da história, igual o Stalin fazia com os inimigos dele nas fotografias. Total, é tipo Winston, né? A profissão do Winston lá, distorcer a história. Não, e todo mundo fala do Striper. A Eurásia nunca esteve em guerra com a Oceania. Diga. Exato. O Striper mesmo, você pega a letra dos caras, você não sabe se o cara tá falando de uma mulher ou tá falando de Deus. Você pode confundir muito bem aquilo ali. Você fala, puta, o que ele tá falando aqui? Tomou ou ele tá rezando? Mas, Lucas, toda religião cristã, a gente não sabe se tá falando de Deus ou se tá falando, né? Exato. Fica nesse bagulho do... Uma vez até viu, Alex, a gente tá indo nessa parte do crente, por causa que realmente eles estão... Tem essa relação, porque eles são organizados em uma célula no qual as bandas tocam entre si e só pode aquele rolê, né? Mas uma vez eu acho que o Alex até falou do Deliverance, Weapons of Our Warfare. Cara, um play maravilhoso de thrash metal. É triste ouvir isso. É uns riffs que você não vai. É, assim, é mais só riff mirabolante. É tipo Dark Angel, enxurrada de riffs. Um monte de riff fodido. Só que você vai pegar as letras e você fala, meu Deus. São pra caralho. São, crente pra caralho. O Narnia, a famosa banda Narnia também é crente pra caralho. E eles têm essa organização. E acaba pegando justamente, por exemplo, essas bandas são consumidas dentro daquele secto ali. É a mesma coisa das bandas de NSBM. É naquele secto dos excluidinhos, do secreto, do cara que quer algo diferente pra ele seguir. Então ele vai nessa linha sempre, cara. Mas aí que tá. E eu acho assim, uma coisa que o Alex tava falando, e eu até interrompi ele, mas ele tava falando direto, aí eu falei, pô, deixa ele terminar, né? O Burzum hoje é mais relevante no Twitter, com a esquerda levantando que quer que o Varg morra, do que pelos próprios fãs de Black Metal. Fã de Black Metal não liga pra Burzum desde o Philosophy. Só no Twitter o Varg tá vivo. Mas eu não acho que é só a esquerda, não. Eu acho que o Varg, ele conseguiu... Cara, o Alex falou um negócio... O é o personagem, define... né? Exato, mas você falou um negócio que define basicamente todo um movimento, eu vou falar ocidental, né, que é mais parecido com nós, mas tipo, que aconteceu aí nos últimos anos, que até a Vice tem trabalhado da década do ódio, né, que é de 2010 a 2020, que é tipo, quando a gente pensa em arte, né, então você renega o anterior, então a gente tava numa década bem progressista, né, não necessariamente de esquerda, mas bem progressista, 2000 a 2010, e é tudo renegado e vira vira descolado você ser de direita, você ser de extrema direita, você ter pensamento. Odiar o comunismo, né? Porque após a queda. Você tem pensamento de ódio em geral. É, exato. É total anos 90 esse pensamento. E pra mim o Wagner tá surfando nessa. Verdade, eu não vejo. Não de como nada, música, mas sim como guru. Eu acho que ele surfa como guru. Então, eu nem acho que ele surfa. Cara, eu acho que não também. Mas eu acho que ele não surfa. Na verdade, eu acho que o lance dele é ficar fazendo joguinho de RPG lá e ficar falando merda de que os europeus vieram dos Neandertais. Saca? O cara tá na Idade da Pedra até hoje. Cara não morreu. Assim. E a gente, é verdade, isso daí que eu falei pra mim é a maior verdade do mundo, cara. Ele não surfa, sabe logo ele também, surfa. Né? Ele tá quieto, ele tá lá na dele. Quem tá falando dele é os progressistas de Twitter que dão a voz pro Burzum. Ah, eu odeio Burzum. Você vê mais gente que não gosta de Burzum falar do Burzum do que quem gosta, sabe? Quem gosta, você não vai ver, tipo... Quem gosta tá ouvindo e foda-se, né? Não vai ver a gente falando se é bom, se é ruim, o que o Varg fez, deixou de fazer. Não, você não vai ver lá no meu Twitter. Eu ouço. É a mesma coisa, amigo. Aí, mas lá tá o pessoal todo brigando pra ver. Ah, o Varg poderia estar morto hoje. Pô, caralho, mano. Vocês dão muito mais importância pro cara do que ele realmente tem. A gente que alimenta esses caras. Mas isso me dá uma raiva. Fazer um vampetaço nele lá. Eu acho engraçado. Eu achei legal. Achei ótimo. Mas tipo assim, depois do vampetaço, não sei se é o lance da minha bolha. Tipo, o Varg morreu pra mim. É direto. Você vai na bolha dos góticos. Então é minha bolha. Então os góticos gostam bastante de falar mal do pessoal do black metal, que eu já reparei nisso, né? O black metal é música desconjuntado, nazista, de gente que não presta. Também. Mas é muito hate, cara. É muito hate, assim. E é justamente porque sabe da importância do cara pra um gênero, eles sabem da importância, então, tudo que é derivado disso não presta, sabe? Então, é um pensamento muito maniqueísta, sabe? Ou é isso, ou é aquilo. Enche o saco, cara. E aí, cara, a gente volta naquele argumento lá que, já defendi nesse episódio lá que... Inclusive, um capa do episódio, até esqueci qual é o nome do episódio, o número. Acho que é 40 essa coisa, qualquer coisa. Se tiver o feed. Primeiro episódio do qual eu participei, que eu comecei, cara. Pô, o Neto, ele tem esse curso de ser um lance meio elite, um negócio meio só para iniciar, um negócio que se opõe aos valores do mundo moderno, que é meio contra tudo e contra todos, e que gosta de chocar. Então, consequentemente, não só o maluco quer falar de Satanás e pôr um bafomé na capa do disco, como o maluco lá, o Danny DeVito do ABC, resolver colocar uma suástica no disco, sabe, é parte do mesmo fenômeno. Caralho. Oh, mas posso falar um negócio? Não sei se o Lucas chegou a terminar aquele livro que você mandou, Evolution of the Cult. Sim, eu terminei. Esse livro, qualquer fã, qualquer pessoa que quer entender do black metal, não, excluam. Sério, o livro Lords of Chaos, ele não é bom, gente. É. Parem de idolatrar esse livro. Lords of Chaos... Não, ele é um livro legal, mas ele tá tudo errado. Tá todo errado. Vocês e foi escrito por um cara nazista, isso é importante falar. Também. Mas se vocês querem um livro sério sobre black metal, que dá pra você pegar de referência se for fazer alguma coisa, pega esse black metal, Evolution of the Cult. É muito bom, cara. É muito bom. Pega o Metallion lá, o The Slayer Mags, que é a coletânea dos zines do Metallion. Da Slayer Magazine. Da Noruega, que é o cara que documentou o surgimento do black metal na Noruega. Me lembra qual era o nome da banda, porque nesse capítulo sobre NSP tem uma capa que é um casal interracial se beijando e atrás de uma bomba nuclear explodindo. Nossa, a estética deles é péssima. Não, e se for até nisso aí que você falou, por exemplo, a gente pegar algumas bandas que... A gente falando agora da parte do cancelamento, né? Tem aquela, o famoso dois supergrupos que surgiram na época, que se cancelar os caras que tá naquela banda, ninguém ouve mais nada. Que é o War e o Zyklon B. Cara, se cancelar todo mundo que participou desses dois rolês, acabou o Black Death Metal, cara. Não vai ter ninguém, cara, mais. Ó, acabou, não vai ter. Zykobi tá o Emperor inteiro. Tá. E aí, a partir do Emperor, a gente pode. A partir do Emperor, a gente pode colocar também o Isan Solo, o Zyklon, que não é o Zykon B. Aí o Lepros, aí vai pro Trivium. O Lepros, o Trivium agora. Pecatum, vai pro Trivium. E, porra, no War, vamos pro Hypocrisy, Necrophobic. É, o Behemoth. Age of Sanity. É, tô um monte de gente, cara. Eu tô suando, tava lá. Mas o Suano tá lá. Mas o Tartig, ele fala que, tipo, Ah, não, o Tartig, ele dá uma de louco, né, cara? Ele fala que não ele viu fala, as letras, ele só gravou. Exato, ele fala que não viu as letras. Irmão. Não viu. Tá bom que ele não viu. É igual o Nergal. O Nergal é outro, que lá no início... Não, mas Nergal... Eu acho que Nergal não é Zona Cinzenta, não. Nergal só é burrão mesmo. Nergal é meio monarque da vida. O Nergal é meio monarque. É, o Nergal é o monarca, cara. E ele piorou muito depois do câncer, né, cara? O Nergal, ele consegue irritar tanto o cara do black metal, que é mais fechado, quanto o cara que não gosta. Não, ele ficou chato. Tipo, os caras do mais extremão não gostam dele porque ele faz yoga. Ele precisa de atenção, né, cara? Não, ele é carinhoso. Mas ele é um cara que sabe aproveitar muito bem disso. Eu acho que nesse sentido ele é gênio, assim. Você acha que ele sabe aproveitar? Eu acho que ele não sabe. Cara, Nossa, o sabe. Hoje é o que o Dimmu Borgir fez há 15 anos atrás, é o que o Behemoth faz hoje. E eu acho que o Behemoth já tá até um patamar superior que o Dimmu Borgir atingiu, cara. Cara, tá. O Behemoth tá maior. Gigantesco e a gente não de tem noção. De mainstream? É. Ah, gigantesco. O Behemoth, ele deu... Tem músicas muito boas, né, cara? Tem músicas muito boas. Não, The Skater Nation é um ótimo álbum. Tem álbuns maravilhosos, cara. E ele deu origem a um tipo de metal, né? No Orthodox Black Metal, né, cara? Que virou moda, né? Tem quantas mil bandas? É igual o Miguá, que deu origem ao Metal Capuz, né? Não foi... o Metal Capuz, ele veio do Deathspell Omega. É, sim. É. Com certeza. A origem... Que é complicadíssimo. Que também a origem nasce veio daí, né? É o Deathspell, e é aquelas bandas que você ouve e você fala, caralho, que bagulho genial. Aí você vai ler a letra e ver quem tá relacionado e fala, caralho, né? Não, mas as letras do Deathspell Omega não tem nada demais também. É fácil, o problema é o dono da banda, né, cara? É. Não, é a mesma coisa do Grumble Eyelski, né? A gente entra no lance do Grumble Eyelski, que foi uma banda que a gente já mencionou. Cara, eu acho que... são poucas as bandas de black metal que eu consigo pensar com tanto riff de qualidade quanto o Grumble Eyelski. Aquele maluco lá, o argentino, o Alexander Halak, o Gelau Necrosodomy, eu acho que ele é o cara mais filha da puta do mundo na hora de fazer riff, assim. Ele é, tipo, abençoado mais pelo... Dagon? Como é que é? Mais que o Dagon do Inquisition? Não, o Gelau do Grumble Eyelski, do Argosland, enfim, todas essas merda aí. Cara, o cara é abençoado pelo Iommi da maldade, assim, velho. O cara põe a mão, é só riff mirabolante. É só enxurrada. Ele põe a mão, é só aranha. Cara, é só a mão de aranha. Rolando pra cima e pra baixo da escala. Cara, é só riff bom, assim. Ele é um imbecil total, né? Completo. E ele é abertamente neonazista. O Argosled é uma banda que é abertamente racista. Tá tocando no Absurd hoje em dia, que é uma banda abertamente... O Absurd é um dos criadores. É. E aí você vai ver o Grumble Eyelski, que é uma banda que ela tá nesse movimento por conta dele, mas que... musicalmente, ideologicamente, quando você lê as letras, ela é contra a questão judaica religiosa e tal, você fala, pô, não é bem por aí, saca? é a famigerada Zona Cinzenta, velho. E aí você fica, caralho. Mas o Grumble Eyelski é uma das bandas, é a outra americana que tentou se distanciar. Não tentou. Pelo contrário, quanto mais o tempo passa, mais o Grumble Eyelski fica nazi. Em associações. Se tem uma banda que não se afastou do NSBM, pelo contrário, Grumble Eyelski é uma banda que começou com um argentino e um brasileiro, bicho. Você tem que pensar por aí. O Valério, que o Lord Caiaphas, que até gravou com o Ancient lá, o Kenyan Chronicles, foi o primeiro vocalista do Grand Alliance Key, foi expulso, sei lá, brigou com os caras. E a partir disso, o Grand Alliance Key meio que se juntou com a cena NSBM, ainda que as letras dele sejam dessa coisa muito, tipo, paródia de bíblica, de ficar aloprando o povo judaico enquanto, enquanto seguidores de Jeová. E, cara, foi por essa linha, saca? Oh, só que, em relação à cena, os caras estão cada vez mais further down the nest, voltando ao lado umguá da coisa, em relação a esse movimento, cara. E é foda. Eu tô vendo aqui, ó. Você falou aí do Grambelowski, aí eu fui dar uma olhada e eu vi que o Batera, né, tocou numa uma das bandas de epic metal que melhor surgiu nos anos 2000, né, o Twisted Tower Dyer. E o cara é Batera, e tipo, ele toca nessa banda que você tinha falado, né, o Argos Lent, e ele tá no Twisted Tower até hoje. Tipo, eu vou parar de ouvir o Twisted Tower? Não. Muito bom. Mas aí você já sabe, se o cara tá no Argos Lent, não tem como. Sabe? É um bagulho. Não, tipo, aqui o nome Argozen já é explícito. Explícito. É. Pogrom. O nome, tá ligado? Do plano da Pogrom Holocausto. Né? Não tem como. O Argozen é o outro lado da moeda. E eu acho que até nesse podcast é legal que, assim, até falar pra quem ouve a gente sabe que pode ter. E a gente não quer que, se vierem comentários, não quer que venha cancelando. Cara, entra numa. Eu acho que não vem. Não vem, mas eu acho que o cara tem que pensar um pouco, pô. Eu acho que tem que cancelar o João, sim. Tem que cancelar o João. Eu acho também, mas eu não dei motivo nesse negócio. Mas eu penso assim, é por causa justamente dessa. Disso da gente falar que, pô, se o cara não expressa isso nas letras e na estética, foda-se, que é o que eu penso. Então, cara. Igual o Alex, tem nego que fala, pô, mas você vai. Não aceita isso, tem que fazer aquela distinção de, tipo, o joio do trigo, literalmente, tem que separar tudo. Não, cara, pode. Se tiver pouquinho, vai seguinte, embora. Se for separar o joio do trigo, literalmente, a gente vai morrer ouvindo só a própria banda e olhe lá. Porque a própria banda tem influência, brother. A própria banda tem influência. Tem como. Cara, isso é uma coisa que eu queria colocar, talvez pra gente ir pras indicações. Posso tentar rapidinho? Não, o senhor tá apresentando. Veja bem. Cara, eu só queria fechar também com, em relação, assim, que a gente falou, começamos falando da direita, a gente meio que se juntou no neonazismo, mas existem outras formas tão bizarras quantas. Que é tipo o vocalista do Angel Corpse, do Order from Chaos, eu acho que o nome dele é Pete Helmkamp, acho que é Pete Helmkamp, ele tem um manifesto escrito que é tipo um darwinismo social aplicado, onde o cara defende uma supremacia satânica que é um bagulho neofascista, assim, sabe? Em relação à organização, de tipo, a lei do mais forte. Lei do mais forte, que é um bagulho que junta um nietzschianismo em busca do super-homem com esse negócio de tipo, da parte esotérica do nazismo, da superioridade da raça ariana que surgiu para liderar, né? Surgiu não, né? Ela veio para liderar, porque os caras acreditam que a raça ariana ela é sobre terrena, né? Ela é a parte do que surgiu na Terra, e eles têm como o que vem da Terra como algo oriundo do judaísmo, então eles os caras nem se colocam no mesmo bolo, mentalmente falando, né? É muito chá de cogumelo tomado da forma errada, né? Os caras com aquela. Vocês conhecem? Não, eu ia perguntar se tem alguma outra. Se tem uma outra galera doida, assim. Tipo, porque sempre é um limite quando chega no nazismo, né? Isso a gente já. Não precisa nem falar muito, que a gente já notou. Mas além desses caras doidos aí, tipo, cara, Satan, que nem esse exemplo que o que o Alex usou aí, do cara do satanismo, não sei o quê. Tem mais alguma galera doida de música tem. Que vocês acham que passa batido, assim? Cara, tem. Ó, o novo... O cara que tava sendo vocal do vocal e baixista do Blasphemy ao vivo, ultimamente, é, o Blasphemy até ameaçou o cara de morte nas redes sociais essa semana. O cara foi preso com pornografia infantil. E que é o mesmo caso... É. Que é o mesmo Dagon do Inquisition, que foi expulso da Season of Man por ter... O cara, eu acho que Deus de quantidade lá. O mesmo esquema do Menor, assim. A quantidade de pornografia absurda. É o Carl Logan, né? É o Carl Logan. E, cara, Mikko Aspen, então, da Finlândia, que foi pego com criança sendo torturada, velho. E aí o cara justificarão, eu sou antivida mesmo. Aí você fala, porra, cara, isso é. É, não. Eu acho que isso, sei lá, eventualmente até ultrapassa o limite eu acho do execrável. Que, eu acho que isso é. Eu mas acho que já passou, saca? Não, eu também acho eu acho isso mesmo. Eu acho que isso daí tá um patamar a mais, porque você vê, cara, você não vai ver um mano como o Rob Draken, de verdade, cara, ele aqui lendo a tese, ele tem uma descrição que ele dá a si próprio. Fala, é que doido. É doido, cara, você não vai ver, aquilo ali é uma ideia só, os caras tentam levar essa ideia até um patamar, diferente desses outros que você citou, eles ali já estão, eles só não se sabe, claro, se eles ali cometeram atos, né, se eles foram pedófilos ou não, mas eles consumiam material, sabe? É. Então, a que ponto o cara pode chegar, né? A gente não sabe o limite. O Mikko Aspen, eu não sei o limite dele. Eu não sei se o Carl Logan só foi expulso por pressão dos fãs no Facebook. Ah, tá preso, né, cara? Todo mundo. Tá preso. Mas o Mello bloqueou todo mundo que pediu, cara. Todo mundo. Aí, eu fui, cara, bloqueado em todas as redes sociais do Mello. Eu não tenho acesso a nenhuma. Né? Cara, o Mello fez um statement falando de... É, como é que ele fala? Depois de muita pressão. Não, mas pera, Lucas. Ele fez o statement desejando boa sorte ao cantor. É, tá ligado? Sim. Boa sorte pro cara na hora de cumprir a pena por possuir material de pedofilia. Mas é foda também. A direita tem espaço. Quem que dá pra... Tem, cara, o Menor. Não dá pra falar. O Menor é uma banda totalmente que os caras são completamente trampistas de direita pra caralho, sabe? O Eric Adams, John Marulo, né? Ele tem vídeos de caça, mano. Pra caralho, ele é pró-caça, sabe? Você acha que o Joey DeMaio é a pessoa mais engajada politicamente com alguma coisa? Ele tem mano, que o cara mora com 50 anos de idade. É, tá lá ainda, cara. Você vê, esse cara nunca casou. É isso que eu queria puxar pro final, cara. É isso que eu queria puxar. Sou fãzão, mas... São pessoas execráveis também, né? É. Exato. Eu, não, eu, assim, eu admiro, eu gosto da imagem deles ali, né? O Menor, ele construiu metade das... Metade não, 90% das bandas que eu mais gosto. Eu vou renegar esses inclusive o Bathory novo. Bathory pós-Bloodfire Death. Não tem como. Então, o que, que você ia perguntar mesmo, Danado? Eu queria ver isso. Tá ouvindo? Voltou? É que eu tava procurando um negócio aqui, eu tava mutado. É, eu queria usar isso como uma espécie de encerramento. Mas não pra diminuir nada, mas é que na verdade a gente falou muito do black metal. Só que, cara, eu queria citar alguns artistas e a gente comentando que tem muita coisa zoada. E é o que a gente falou, essa cultura do cancelamento no final... Foi o que eu acabei de perguntar, se a gente conhecia alguém com mais coisa zoada... Não, você perguntou de coisas... Né? Não, de coisas mais dodóis, mas eu não tô querendo colocar uma disputa de nível, sabe? Porque... Não tem disputa de nível, é só as coisas bizarras que a galera... Não, então, vamos lá, o Armored Down... Que passa batido. Armored Down é bizarro total. Bizarro também. É ligação estilo bizarro. Ministro da Cultura lá com o neonazi e tá no Spotify ainda. É uma merda. Não tem fã. Mas tá, é isso que eu quero falar. Essas bandas de hardcore alta ajuda, que eu não preciso citar. Então, né? Que tem o cara do Masterchef? Cara, Se você for procurar as galeras que tocaram essas coisas, eu não preciso falar muita coisa. É São Paulo, né, galera? Todas as bandas por qual o Fernandão do Corsos passou, você diz? Pois é. Talvez a banda que o Fernandão passou que tenha menos merda seja o Rodox, cara. O Corsos é que tem menos merda, talvez, né? É. Eu acho que não. Sabe. Não tem não, você sabe que provavelmente é mais tem merda. O Erro Strich tava no Armored Draw, o Alex. É isso aí. Não era? Só tava? Ficar... Ah, mano, é que é foda, né? Essa sensação que fizeram, não, mas é pagar boleto, vale, né? É pagar boleto. Não, exato. Foi um movimento que eu vi já, a internet já tava começando a fazer. Falei, mano, vocês vão cancelar quem tocou com os caras? Tipo, pô, os caras precisam tocar boleto. É a mesma justificativa esses tempos. Eu tava conversando com umas pessoas aí de outros podcasts e... Eles falam, mas esse negócio de manter o Spotify promove o Joey Rogan. Eu falei, tá, promove o Joey Rogan, mas promove esse podcastzinho aqui que você gosta. E esse podcastzinho é exclusivo Spotify. Ele recebe dinheiro do Spotify igual o Joey Rogan. Então você vai cancelar também esse podcastzinho? Ah, mas aí o cara tem que pagar a boleta. Eu falei, então, irmão, você tá completamente perdido, né? Você não sabe o que quer fazer, né? Ou cancela ou não cancela, não tem nem. Sabe qual é o lance, Lucas? É igual o pessoal aqui querendo cancelar o Carrefour. Cara, não tem outro lugar pra comprar o extra do Carrefour, o dia do Carrefour. É isso, você é escravo do capitalismo, meu brother. É isso aí, acabou, não, porra. Esse lance de cancelar, eu falo, a gente tá levando um patamar de cancelamento no qual vai virar nele mesmo e vai ter células que vão parecer da NSBM dentro da esquerda, sabe? É o que eu vejo no futuro. Um certo partido aí que tem uma juventude comunista e nazistas no mesmo partido, veja você. Um abraço, Ciro Gomes. Um abraço, pessoal. Não, da Rosinha. E o... Porra, volta a Brizola. E essa defesa louca que o pessoal... Caraca, meu, imagina o Brizola vir um lit, cara, e ele volta do mundo dos mortos pra governar o Brasil. Nossa, seria lindo. Seria lindo. Viva o Brizola! Viva o Brizola. Acho que aqui encerramos esse papo, né? A gente saiu do nada e foi a lugar nenhum. Vocês perceberam, né? Mais de duas horas falando sobre nada. Caralho. Então agora a gente vai aproveitar e pedir pra cada um aí, separando as suas dicas culturais, pra gente. Eu tenho direito à música final, por favor. É isso que eu ia falar. O Alex vai mandar uma pesquisa. Não, alô? Step outside yourself and let your mind go. Frozen eyes stare deep in your mind as you die. Close your eyes and forget your name. Step outside yourself and let your thoughts stray as you go insane. Vai. Vamos começar aí pelo João. João, tuas dicas culturais aí, cara. Lá. Aproveita e fala da galera de Minas lá de novo. Dá uma reforçada aí. Que tu é meio bocorão, longe, não ficou legal. Cara, então, sigam lá. Eu vou fazer um post também no nas redes sociais do Goldcast pra gente ver. O coletivo do Pedro, que é Out of Trails, é isso? Out of Trails. Rails, isso aí. Com as meninas que são as outras pessoas que eu conheço no Garotas do Front também. O bagulho parece estar sério pra caramba, parece estar legal. Parece que eles vão conseguir ter muito contato aí com bandas diversas do Brasil e também, quem sabe, trazer shows e contatos dessas bandas do underground com o pessoal aí internacional também. Qualquer coisa, conversem com o Pedro. Pedro está sempre disponível a conversas, tá? O celular dele é DDD11, sacanagem. E cara, de minha indicação final, eu vou fazer um negócio só, que vai ser uma série do Netflix, que eu achei que ia ser uma merda. E me surpreendi pra caralho. Cara, essa série coreana de zumbi, All of Us Are Dead, bacana, é legal pra porra, cara. É legal pra porra, eu achei que ia ser ruizão. Não, vai gostar mais ainda. Qual? Ver o quê? Kingdom, que também Kingdom, é uma série coreana. Cara, Kingdom é uma mistura. Fudido, cara. É uma mistura de Game of Thrones com The Walking Dead e com Coreia. Só isso que eu tenho pra dizer. É fudida. Não, eu ultimamente tudo que tem de terror coreano eu tô consumindo, cara. Porque eles têm acertado bastante, cara. Puta que pariu. É isso aí. Então você vai gostar de Kingdom, vai atrás. Vai o próximo aí. Um beijo a todo mundo. Fala, vai, Lucas. Então, eu pra recomendar, eu vou recomendar só, sei lá, mano, eu tava aqui pensando, mas ó, como eu tô desempregado, né, não tô tendo tempo de ouvir música, primeiro me recomendem um emprego, né, eu quero um emprego, gente, tô precisando, e eu ia recomendar o álbum do 41 Sun, cara, se você quer um bagulho triste, ouve esse álbum, cara, deixa eu ver qual é o nome do álbum, que eu até esqueci, você sabe o nome, né, Alex, do último do 41 Sun? Cara, eu ouvi ele, mas... eu vou lá. Ele se chama. Caralho. O Higher Than the Sky é o Perfect Light. Perfect Light. Isso, exato. É um álbum maravilhoso, gostosíssimo de ouvir, né? Se você tá tá meio tristinho, vai lá e ouve. Vai ficar mais triste ainda, vai, mas vai ser bom. E recomendar uma banda que eu acho que é nova, que só lançou um single, mas lançou um álbum esse mês. Chama Lucifer, com Z. Bicho, é um dos bagulhos mais da hora que eu já ouvi de metal tradicional nos últimos anos, sabe? Lucifer, e eu acho que vai ser aquela... Também. É uma banda que vai ser uma nova queridinha do meio da New Wave of Traditional Heavy Metal, que é um termo que eu odeio, por sinal. Você que criou isso, eu te odeio. Essas são minhas recomendações e plau. Aliás, vale programa, hein, Lucas, no futuro, hein? Vale programa. Vale programa. E eu já entrei em tretas por causa do Enforcer, e eu não estou afim de entrar em treta por causa do Enforcer. Não, mas eu quero conversar sobre o Enforcer no futuro. Ninguém vai falar bem, mas eu quero conversar sobre isso. Se ouvir o Enforcer, se eu tiver que ouvir o Enforcer, eu fico por último, que eu indico a música, não é você, mas... primeiro aí. Mas tu já sabe qual que é a última música que tu vai indicar? Claro! Desde antes de começar. Então eu já vou fazer minhas indicações aqui. Primeira coisa é consumam chimia. Chimia é top, chimia é bom. Você ajuda o produtor local, inclusive, porque chimia é bom. Figo também, recomendo figo. Figo é bom, ajuda a barriguinha, faz cocô cristalizado bonito. Também, muito bom. Figo, ah, caralho. Figo cristalizado. Cristalizado, pica demais. Vai ser a capa desse programa. Eu tava em dúvida da capa, vai ser a capa desse programa. Não, a capa desse programa é o Igor Cavaleiro com chapéu nazista, para. Isso aí pode dar problema pra gente, cara. Então põe o Paulo Júnior com a camisa do Guerrilha. Silvio Bibica com camiseta nazista no palco com o dorsal Atlântica. Vai. Eu vou indicar um álbum que pra uma banda que foi o Tim Bó que me apresentou. Que é o álbum desse ano que saiu do Tundra, cara. Que tá foda pra caralho, que é uma banda de post-metal, então talvez eu esteja dando uma dica no ambiente correto, que daí ninguém vai me apedrejar, não é mesmo? Se eu indicar outras coisas, eu acho capaz de eu ser agredido, mas fica essa dica do álbum Rex, da banda Tundra, esses meninos conjunto musical aí. É isso aí. E passo de amendoim com gelé é bom. Com gelé é bom, maravilhoso. Cara, Alex, dá todas as indicações aí, a música e acabou o podcast, meu. Não, eu até ia falar de uma indicação aqui, mas ela nem é uma indicação porque todo mundo conhece, né? Indicação, a tua função é apresentar coisa nova. Mas antes de eu apresentar uma coisa nova, eu vou falar, cara, escutem o Acts of God, novo do Immolation, a banda que nunca decepcionou. É uma banda que, depois de 30 anos, continua fazendo death metal de qualidade. Mas, enfim, a minha indicação é uma banda... É um projeto solo, na real, canadense, chamado Elizabeth, que é o Bathory Worship total, assim. É capa bode de capa amarela, só riff chupinhado do primeiro do Bathory, um cara só também, o Joe Steele, que também tem 500 mil bandas, Alex, da New Wave of Traditional Heavy Metal no Canadá. Nome horrível. Diga. É, assim, lembrando que Bathory. É uma das minhas bandas preferidas, mas se os riffs são chupiados do primeiro do Bathory, invariavelmente é chupiado do Venom. Cara, então, um abraço. Claro. Eu abri o Metal Archives do maluco aqui, tá? Elizabeth com a letra. Ele é um loiro, ele está com a camisa do Blur on Ice e de luvinhas. E saiu em fita cassete, né? Eu peguei a fita cassete, 50 cópias só. Caralho, isso é muito true, cara. E no encarte ele tá de cueca, bicho. Cueca e uma camiseta do primeiro do Battery. Eu vou mandar pra vocês aqui, na sequência. Titi, hoje eu sou toco de cropped. Eu queria falar isso. Banda era tão underground que ela não tava no Metal Archives. Aí eu comprei a fita cassete e falei, cara, vou ter que pôr essa banda no Metal Archives. Cropped é tão foda que é literalmente top. Fui eu que pus. E, cara, e o que eu ia dizer? Ah, sobre música final. Cara, a música final, já que a gente falou bastante nesse tema aí, eu acho importante a gente salientar que Dead Kennedys sem Gelo Biafra não é Dead Kennedys, e pau no cu do Dead Kennedys que amarelou daquele cartaz no Brasil lá falando mal do Bolsonaro. Então, por conta disso, eu vou escolher uma banda que não amarelou tocando eles. A música final é Napalm Death, Nazi Punks, Fuck Off. Valeu, um grande abraço. That's what.